Os portinhos. Opa. Sou meio bugado pra ter palma. Faustão. Ô, louco, que beleza. Aquela que tinha antigamente, aquela que tinha ponto de replicar. É. Antes era da hora. Vem cá, esse portinho de copa. Tem aqui, ó. Ô, oh, caralho, que perninha boa. Em casa nunca assistiram Globo. Sério? Que maravilha. Sempre era. Eram canais ruins também. Record e SBT. Canais ruins, mas todos são, né? Ah, Record é mais. É terrível. Record é tragédia. Isso, meu Deus. Certo. Cima. E vamos começar. Bom, vocês podem ir se posicionando aí. Olha onde a gente está, não sei. Vocês tinham acabado de entrar. Um pouquinho atrás. Ninguém vai acessar os conteúdos, né? Tá bom. É verdade. Aqui. Nossa, essa questão. Estou colocando de qualquer jeito. Aí vocês se posicionam. Bora de fogo. No meião da câmara vocês estão, né? Ou foi depois no meu drive online do OneDrive. Esqueci de passar pra vocês. Dá pra ver online. Não precisa baixar. Eu tô fazendo pelo dos Cavaleiros do Zodíaco. Completo. Dos bons ou dos ruins? Que é isso aqui? Os bons. Naruto. O clássico. É mangá. Em três áudios: japonês, português, gota mágica, português árabe. Profissão brasileira. Dá pra assistir online. São Paulo. Nem sabia que tinha um estúdio de dublagem chamado Gota Mágico. Foi o original que trouxe pra cá. Quem fez foi o Toquinho. Mas nunca ouviu falar uma folha qualquer, tá com uma gota mágica. Nossa. Acho que eu não escuto essa música desde a terceira série. Deixa eu botar série. Uma musiquinha clássica aqui. Teve um negócio da esporte. Sim, toda a escola teve pra fazer um pouco de acordo. É? E era bem aqui, era essa escola aqui. Essa não, o Barbieri. Meu foi no Pisani. Meu foi na creche. Aí depois na segunda série também teve outra. Eu fazia aula de coral. E toda vez, eu fiz aula de coral vários anos. Sempre tinha aquela música. Nossa, eu não aguento ouvir essa música. E a gente tinha que cantar mais. Cadê só isso? Cadê bode, cara? Isso. Era só isso, coral. Onde é? Oi? Cadê bode, cara? Bode, cara. Vai o bronco. Dá o bronco. Dá o cilindrinho, que é o cilindrinho sem rabo? Sem asa, né? Põe que ele tinha vindo daqui, né? Sem asa, tá aqui. Sei lá. É, acho que sim. Exato. Esse caso de hemorroida aqui tá bravo. Quer tomar um cilindrinho aí? Não. Então, pode procurar. Não, não para, né? Não para, você só aumenta as perninhas. Ele vindo daqui assim, ó, já mete o... O cone de antimagia sobre vocês, os itens todos apagam e ele já chega dando risada na cara de vocês. É o mesmo Beholder que vocês derrotaram aí dentro. Com a diferença de que... Agora ele é cheio, tá... A carapaça dele tá muito mais dura, muito mais rígida e espinhosa e agora é vermelha. Seus 10 olhos se projetam assim na direção de vocês, começam a piscar, preparados para disparar. É isso. Bom, falar pro seu rabo. Ela tá de férias. Rabo aí, ó. Aqui está seu rabo. O meu rabo do sereno. Iniciativas? Ah, corte 25. Nossa, que cuzão, né? Se eu olhar ele tirar dois, não dá 40? Meu deu 38. Aí, fala de mim, 25. Meu deu 13. Isso que eu joguei com vantagem e ainda tirei dois. Aí, passa adiante. Dois valores por ano. Lisbeth, 13. Falta a sua cera. 11. 11. E agora vamos jogar a iniciativa para o Nobe. Ou deu. Tem 100 gelo ali, se você tá tomando coisa assim. Eu vou ganhar 10. Sem gelo. Tem 20 iniciativa. Ó, pra ficar fácil, ó. Sem gelo. Aqui atrás. Nossa, 19 rodada. É isso aí. Deve ter uns mais 7 iniciativas. Uns mais 10, vai. Celerim, você é low primeiro. Se eu tiver mais 3, aí. Não, ele, não é só um beholder. Esse é um beholder com upgrades, Brandão. Mas tem destreza. Imagino que sim, né? Mas acho que é isso que ele usa pra atacar as pessoas. Tá. Era só o homem central que é anti-magia, né? Isso. Era. Sim, só o homem central. Na teoria era, né, agora. Então... Ação bônus. Você não vai com o seu rabo? Deixa eu ver. Já vou me transformar em dragão. Aham. É, mas isso também era diferente da última vez. Eu vou soprar dentro. Ok. Tantos que mordei. Sempre destreza pra ele. Isso. E... deixa eu só ver aqui o negócio aí. E é o sopro gosmento. Sopro gosmento? É, eu gasto um mais um da recarga dele. E ele tem que fazer uma ação no próximo turno e não tomar metade do dano. Eu vou ter uma fichinha pra ver qual dado que era. Boa. Eu não gosto desse livro. Hã? Eu não gosto desse livro. Olha aí. Quer jogar na minha caixinha? Pode jogar. Eu vou fazer isso aqui. Que parece que são só 24 dados que eu ia jogar. Vai um ponto aí. Malseiro com vantagem. Não precisa rolar dano. Porque ele é imune? Se provavelmente. O cara faz tudo tarrasco, mas eu. Não, o cara tarrasco não é imune, magia. Isso aqui não é uma magia. Não é uma magia, é soco. É, não é imune. É uma habilidade sobrenatural, beleza, mas. Pode ser. Uma... eu não sei como que tá fechando tarrasco agora, mas o tarrasco da terceira edição ele é imune a qualquer coisa praticamente. Não, não é imune a isso. Bom, mas tá, não esquece. Snefield também. É metade, é meia meia. Tipo, é, resistência só, não é imunidade. Ah, resistência eu paro. A resistência ele não ignora. Não, de Snefield. Eu paro. Não, de Snefield. Você vai. Se transforma. Ele vai acompanhando você com alguns dos olhos, né? Faz o desafio pra ele e solta o sopro em cima dele. Os olhos dão aquela recuada assim pra trás. O Beholder, ele dá uma afastada assim em você e seu sopro vai direto em cima dele. Você fez cone ou não? Eu fiz cone. Cone. 18 com 18 com 18. Não, não pega. Não pega. 18 com 18 com 16, cara. Pega em cheio em cima dele. Então... você vê alguns olhinhos assim, cerrando assim, quase se fechando completamente, mas não se fecha. Cabelinho curto. As faísquinhas, elas ficam assim... pulando tá assim, saltando por cima da carapaça dele e aparentemente não ferem ele em nada. Tá. É, iniciativa 20, Jeff. Ok. Então já se prepara, que é você. Acho que não. É, mas pode ser algum bônus. É que se eu usar o bônus. Você tem mais ações? Já fez a ação e ação bônus. Tem mais alguma? É que eu não lembro só dos outros dois baixos. Reaction? É, batalha com o Beholder, né? Não, esse negócio tá esquecendo. Nossa, mano, é verdade, né? Ok, todo mundo joga de dado, mano. Nem eu sei quantos dados vou jogar. Sabedoria. Cara, tá porra do negócio. 10. Com a cachoeira. 10. 10. 10 eu nem jogo. Só o bônus da mesa tinha 7. Não, não é mais 10, é 8 agora. Ó, o cálculo. Hã? Não, antes era 10 mais alguma coisa, agora é 8 mais isso alguma coisa. Eu jogo de D12 e não vou jogar fora. Só vocês que jogam isso aí? Não, todo mundo. É que eu tava com dificuldade. Deu 28 mil já. Ainda 21. 28, 21. 29. Na parte de você tem que anotar? Meu Deus! Tá marcando a página de alguma coisa. É o Beholder. Eu deu 22. O Tarrasque é. Ele tá vendo todas as fichas ali. É Save Throw? É. Então deu 22. Marcou o 7 dela? Não, não é 22 com o meu, mas o 7 dela então. 29. 29. Hã? Caralho! Se eu tinha somado da D, o meu ia ficar até 35. Agora eu tô sabendo que eu uso de sabedoria, mano. O que foi, capitãozinho? É, capitãozinho, só ficou sendo modesto. Eu somo o meu proficiência em todos os saving throw, por causa da classe de monge. Finalmente, pegou o bagulho. É level 15. Até o de morte. Sim, se eu faço nenhum, ele conta como 2, 1, 3, 5, 6. Não, você soma. Você tem a sua proficiência nesse saving throw. Então você tem que tirar 2 no dado pra passar. Porque é. Não, 3, a dificuldade é 11, né? É. Tem que tirar 3, não dá. Dificuldade 27. Passei. Todo mundo passou então, passou. Acredito. Todo mundo passou? Não passei. Só dizer que não. Lisbeth não passou. Okay. Enrola. Usou a expressão de enrola. Enrola com vontade. É. Né? Lucas. Ele deu 20, 20. Ah, tá. Bom. O Beholder, ele avança na direção de vocês ameaçadoramente. Contorcendo aqueles 10 tentáculos com aqueles olhos bizarros em cima. Reação fúria. E conforme ele vai fazendo isso, conforme ele vira um dos olhos na direção de vocês, vocês percebem o seguinte: conforme ele vira o olho assim, a impressão que vocês têm é que o olho ele simplesmente desaparece. Como se ele se ocultasse atrás de algo invisível, ou como se ele se dobrasse num ângulo impossível. Aquilo é quase que é demais pra mente de vocês. Vocês por um fio se agarram à sanidade de vocês e conseguem escapar desse efeito devastador que causa vocês. Eu também tinha que tirar o mesmo valor. Hã? Eu tinha que tirar o mesmo valor também, 27. 27 ou mais. É porque ele tem tormenta. Deus quer tormenta. É, por isso da tormenta. Sim, também. Não, mas passei. Também. Cuidado. Você ainda não é a tormenta, você só tem. Também. Só a tormenta diferente. Eu sou a tormenta. Os lefeus no seu olhinho assim? Lefeu. Olham pro Beholder, metade Lefeu, né? E eles ficam no somente. Tudo será Lefeu, tudo será Lefeu, tudo será Lefeu. Você será Lefeu, eu sou Lefeu, ele será Lefeu. Eles foram insano com o Beholder. Eles falharam. Eles falharam. Eu sou bem estranho, porque eles falam eu serei Lefeu, mas acho que eles já são Lefeu. Eles ficam insanos, eles ficam super animados com isso. Aquele bagulho de personagem. Mas vocês conseguem resistir. Ele se empolgou, até botou a capinha lá. E o Beholder nem. nem se importa com isso, tá? Solando calvície. Sem se importar se vocês resistiram ou alguma coisa, ele continua indo na direção de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, legal, dois caras pra cada um. Mira os olhos em vocês e começa a disparar os efeitos do ataque. Reação fúria. Dispara 10 raios. Reação fúria? Beleza. Reação fúria. Ai, antes disso tudo, né? Eu estava esquecendo da minha ação lendária. Achei que era isso. Então, como o Celerinha atacou, ele vai tomar um raio. Tá. Como ação lendária, primeiro de tudo. Antes dessas coisas. me refresca a memória, como que funciona a água mesmo? O cone tem 50% de chance de... Não, tem desvantagem nos ataques até te acertar. A gente teve um upgrade, passou pra um outro bagulho de 50%. Do Blink? É. Quando termina o seu turno, você joga um D20. Se tirar 11 ou mais, você vai pro planetário. Aí você volta no seu outro turno. O meu upgrade de D12 foi pra? 2D8. 2D8? Nossa, que faz bom. Eu jogo dano pra caralho. Eu também, já joguei 24. Puxa, eu vou pra esse aplicativo pra ficar jogando dado, velho. Tá, Nego? Paladinozinho. Brincando. Ele tem 8. Daí tem 8. Paladino no time. Ah, tá. Usa um paladinozinho. Paladinozinho da hora. Um menininho. Paladino. Vamos lá. Primeiro no cineirinho. É, preciso ver pra passar os potes. É o restantezinho de bot que eu tenho. Ah, eu tenho que acertar. Um level baixo pra ele. Mas se for da história, não dá pra passar. Não, dá, não, não. Que não, não, tá, tem que, não tem que atingir você com o meu. Eu peguei. Tenho que fazer o teste. É você que vai fazer o teste. É um só. É por mais que joga lá no... Me economizou. Por mais que joga lá no DP, ela não, você não consegue. Você usa a tia. Ok, bom. Não, tô falando. Dá 27 também. Do DP, você não consegue jogar pra passar pro DP. Save de... Lembrar qual que é pra tirar o dano. Ah, só eu jogar um dano parcel ali, ela não vai, mano. Destreza. Destreza. Ó o raio verde. Esse aqui deu 15 já. Como aquele dia, né? Tá vendo, mano? Lógico que não deu 18 dados. Eu tenho inicial, mano, pra fazer do bicho. Eu tenho mais 10 de bônus. Não, mais 8 de bônus e mais 7 de bônus. Ó, desgraça. Não chega? É, 9 metros. 9 metros não vai chegar. 3, 6, chega. Chega assim. Chega na cabeça. Quanto deu? Então deu 33. Aumenta 16. 4. Outro 30. Passou. Você tava tirando? Caralho. Tava aumentando a dificuldade. Ah, tá. Estava só aumentando a dificuldade. Tá. O raio ele vai na sua direção, tá? Quando ele dispara um raio em você, você fica surpreso. E até um pouco feliz. Porque o raio que ele dispara em você é muito similar ao poder que você possui também. Ele dispara eletricidade em cima de você. E vai, aquele monte de faíscas vermelhas vão na sua direção e atingem o seu corpo em cheio. Só que você não é imune a raio lefeu. Raio vermelho. Exato. Só raio azul. Na verdade é só resistência que eles ignoram, não é? É? Resistência que eles ignoram, não é? Porém. Resistência vira nada e imunidade vira resistência. Eu tô aumentando. Não, na verdade ninguém tem resistência nem imunidade a efeito da tormenta. Não tem. A não ser quem apelou, vai que pegou Epic Boom, né? Tipo o Ariel. Ou pegou o Cavaleiro da Tormenta. É. O Corvo da Tormenta. Tem que ter um talento aqui pra você poder. Que o Coreia não pegou. Agindo aí, normalmente contra os efeitos. Fala pra nós. Tá, vamos lá. Nem sabia que tinha isso. Tem. Ah, tem 50 Epic Boom, ele pegou 52. E ainda ele pegou, ele pegou o mesmo ainda, só pra ter bônus maior. Eu não quero ser. Vou tomar metade ou quarta? Metade. Porque você passou no teste. Você não tem evasão, tem? Não. Então, por ter passado no teste, não por causa da resistência, porque você não tem resistência. Sim. Porque esse dano que você está tomando, não é um dano de eletricidade. Ele parece aos seus olhos eletricidade, mas é uma coisa alienígena, que vem de outro plano, outra dimensão, completamente diferente da de você. Tá, então, apesar de parecer um pouco com eletricidade, é um negócio totalmente bizarro, aberrante. 10, então, 20, se eu critar, você jogaria 34. 2 de 8. Eu jogaria 4 de 8 mais 1. 34. Eu jogaria 5. Vamos lá. 50, 60, 70, 76, 80 e... Eu jogo 5 D8. 81 pontos de dano? Eu jogo 5 D8. 40. 10 D8. Porque dano um D8. Elétrico de tormenta. Dano normal. O upgrade que a gente teve no lugar do Tiamat. Eu, gritando, eu jogaria e agora 2, que eu dobraria, então 4. Você vai jogar D10, mano. Né? Então você sobe um dado. Não, era D12, vai pra 2 D8. Ah, era D12. É, mas D8, pô. Não, eu jogaria D8. Ah, sim. Sim. Certo. Eu jogaria 2 D8, dobrar e ficar 4. Sim. Mais um que eu tenho do ataque selvagem, 10. 5. Mais os ataques brutos que são mais 3, então mais 2 de cada. Então 8, mais 8. Mais 8. Na sua direção e diz pra você: junte-se a nós. Disparar em você. Você vai jogar um save intro de constituição. Dificuldade 27. A gente enfrentou alguma coisa na sessão passada? Dispara um raio em você? Não. Onde você tá? Bem na frente ali. Ah, você tá bem na frente. Tá bem no cone de antimagia. Certo. Ele dispara um raio em você. O raio vai na sua direção, atinge você. Não apagou, ele é um raio vermelho. Na última batalha que a gente teve com... Conforme ele atinge seu espírito assim, você sente uma gosma que vai se espalhando por você toda e ele fica. A gente não lutou com ninguém mais depois, mano. A gente só viajou. Aquele raio que o negócio vai cobrindo você. Você está sendo coberta por matéria vermelha. Você está sendo coberta pela própria tormenta, pela criação, pela anticriação. Tá todo mundo full, acredito eu. Você entrou por Constituição. Celerino. Até agora, né? É tudo no Celerino. Eu sou o crack 10. Estourou, joga outro. Joga dois. Tá falando estourar, tem que marcar... Seria legal. Faz um ring, mano. Mas não se aplica a rajada prismática. Você tira o número máximo, você joga outro. 41. Quer fuder nóia? Tu quer fuder nóia? Natural. Você não precisa dar muito pra nada. Você é colega, porra. Você sabe, né? Vamos falar o total, porque vai que ele queria acrescentar. Denuncia o que aí? 16. Querendo ou não, não é passar automático. Ah, sim, mas você tem bastante construção, tem? Tenho mais 14 de cima, então. Certo. Ele tá do lado da vida. Nossa, que pouquinho, mano. Eu tenho. É, nessa forma eu tenho. O negócio cai no seu corpo. Tá? Começa a se espalhar assim, que ele cobrir você. Você vai batendo a mão assim, tira, cai em você, no chão o negócio, tá? Conforme cai no chão, ele sobe, gruda no teto, vai capotando assim, desce de volta pro Beholder, se funde a ele. Como se fosse um pedaço dele voltando pra ele. Nossa, mas o dois em mim não. Selene, e você deu 10. É o pior dos efeitos. Não achou isso dizer que eu não tinha necessidade. Não, aponta um outro olho na sua direção, tá? E ele dispara um raio em você e ele fala: já que ela não quer se juntar a nós, venha você, venha para o nosso mundo. Dispara um raio em você. Constituição. Não, o raio atinge o seu peito, o raio atinge seu peito, começa a se expandir, abrindo assim como se fosse um portal vermelho e começa a te sugar pra dentro dele. Você joga um save intro. De carisma? O que é isso? É um portal, ele tá me sugando por um portal. O Jeff fez uma lista de crítica, mano. Joga um save intro destreza. Não, destreza. Eles resumiram umas partes, apesar de ter coitado umas partes de coisa também. Que é mas... Blech. Pecarando como bagulho novo. É um bagulho antigo. Uma remasterização completamente diferente. 17. 24. 24? Serião? É 27, você somou 7 dali? Aham. Caralho! Eu tirei 3 e 7 no dado. Ah, reload! Porra, velho! Você não tem... Não tem inspiração não, ô? Ele já joga com vantagem. Eu já tô com vantagem. Ah, acho que eu já vou lá, né? Não, revolar só ponto não. Eu consigo voltar qualquer coisa. Tô muito otimista. Você vai entrar por mel. É que eu tenho uma chavinha no dedo. Meu amigo. Seria dano necrótico, só que é dano necrótico da tormenta. O negócio vai absorvendo você e você percebe assim, em direção ao portal, vai absorvendo sua própria essência. Como se quisesse fazer com que você se tornasse parte daquela realidade bizarra que está diante de você. É, não percam. Não fiquem a zero de vida com isso. 21. Ainda bem que eu não fico zero. Eu fico em 1. Mas isso aí ignora. 39, 40, 47, com 5, 52, 60, 70, 80, 78, 80, 91 pontos de dano. Uhum. Dano de tormenta. 45, você... Não, tá vivo? Foi um terço da minha vida. Foi um terço da sua vida? É. Vocês olham no celeirinho, vem ele disparando aquele raio assim no celeirinho. Então o raio atinge o celeirinho, abre-se um portal vermelho, tá? Diante do celeirinho. Vocês olham através daquele portal e vocês veem a coisa mais horripilante, mais assustadora que vocês já viram diante de vocês. E na sua vida tá... Vamos, vamos, vamos! Duriçado. Querem ir lá, querem ir. E aí, vocês veem o celeirinho ele sendo dragado pra dentro daquele portal assim e começa a se desprender pedaços do celeirinho indo lá pra dentro. Ai, que horror. Fantasma. Exato. Como se o celeirinho ele se transformasse em algo líquido e voasse pedaços lá pra dentro. É como se ele estivesse escapando aos pouquinhos. Não, eu não entendi, caralho. Quer saber que ele imagina? É diplomacia. Isso aqui é o equivalente em termos de tormenta ao raio da morte. Obrigado. Eu quero saber. Falei, olha, da aniquilação. Tudo que volta com esse puxar. Se eu matar algum de vocês com esse raio, se matar algum de vocês com esse raio, a pessoa vai deixar de existir e vai se tornar parte da tormenta. Vai virar Lefeu de vez. Verdade. Eu já tô meio com a minha base. Murin! Oi! Tem uma raio, já chegou. 9. Já chegou tomando bom dia. Dispara aquele raio elétrico em você de novo. Só que agora não é mais elétrico. É aquele fator elétrico. Mesmo o olho que mirou no celeirinho vira na sua direção. Dispara um raio, tá? Só que ele não é mais elétrico. Ele vai serpenteando assim na sua direção. Chamas. Chamas vermelhas. Olha, muito quase. Mais vermelhas. Quase são chamas negras. Seria da hora. Chamas muito mais vermelhas do que você imagina que elas possam ser. Joga um save em throw de destreza. Tome 24 D6 de dano. Tá, um save em throw de destreza. Caralho, vermelha tormenta. Hã? Não rola no rolador. Eu tô atrapalhando o jogo? Sim. Não, porque é muito dado. 12. Não, deixa eu ver se eu jogo. Até o cara jogar o teste. 30. Já rolou uns restos. 44. Não passei. 19? 50. Eu não tenho bônus aqui. 60. Mais o nome dela. Quanto você tem de 10? 70. Tenho 2. 83. Não, deu 10. 12 mais 7. Tomei. 83. Tomou? 83 pontos de dano. 83. Sem resistência contra ele. Até a de bárbaro? Hã? Até a de bárbaro? Até a de bárbaro. Não, tá, mas e a do também. Negócio do tempo? Não entendi. Nem a do meu talento? Qual talento? Eu tenho dano mágico, eu tenho resistência a qualquer tipo de dano mágico. Não fala qual dano mágico. Não é mágico, é tormenta. Se eu bobear, eu sou da sua resistência também. É. Então quanto de dano? 83 pontos. Vamos lá. Top, Magaira. Tô com cobertura. 9 também. Tô com cobertura, sai fora. Vai jogando destreza. Tô com cobertura, sai fora. Tá com cobertura? Literalmente, vai sair o raio, vai vir e vai te dar um soco. Cobertura de tormenta, você tá. Você está com cobertura? Ok, você tem mais 4 no seu teste. Regra de cobertura. 4. Cadê o meu bagulho de dano? Só que com 4 no dado não dá. É, vou enrolar. Vai tirar 2 agora. Vai tirar 2. 2. Ah, passou. O único que mais eu não tenho. 10. Mais 19. 20. Deu 36. 2 mil. 30. 7, 8, 36. Você tem 11 vezes? 39. Tenho 15. Não, 32. Mais 4. 49. Vai ser 11 de destreza. 59. 69. 225. 78. 0 de dano. 0 com evasão. Eu tenho evasão. Ah, tem evasão. E aí passa no teste. Boa, então tá bom. Pera. Sorte, hein? Já fala com a sorte. Não, não, não, amor. Evasão, não é sorte, não. Sorte você só rerola. O raio dispara na direção da top. Tá? Dessa vez, não vai o raio vermelho, nem o raio elétrico, tá? Dessa vez parece que um esguicho de ácido. Caralho, vai na direção da Toffer. Ele vai pingando assim por tudo, e todo local onde ele vai pingando assim, vai sendo corroído e se transformando numa mancha vermelha. Toffer vê isso, dá um mortal pra trás, escapa. E vocês escutam, todos ao mesmo tempo escutam, os Lefeu que estão grudados na Toffer gritando: não, não, não, tô sendo Lefeu, tô sendo Lefeu. Todos desesperados. Lisbeth! É, eu odeio ele. De novo! Caralho, amor, só tira 9, vai tomar no cu. É bom, cara, eu já corto esse olho já. Você entrou no destreza, Lisbeth. Devia ter continuado jogando, tá jogando pro Jerry, vai ser somando já. Né? Caralho, eu 10, direto, né? 20. Não vou passar. Ah, fala, senhor, só tem o olho 9, acabou. 10 horas são 9 com sono, o resto tá. 5, 65. Esse caso aqui, ela ganha a carta ou não? Ganha! 71. A carta é essa. 71, 79. 79 pontos de dano, Lisbeth. Passou? Passou. 39. Se falar que essa carta. Um 20 natural, se falar que essa carta que ela tirou aí não veio a calhar, mentira. Essa carta. Até o final do seu próximo turno, você tem resistência a um tipo de dano à sua escolha. É tormenta. É válido. Então você toma 39 dividido por 2, 19 de dano. Muito bem. Salvou a Lisbeth. Caralho, que da hora. Na Lisbeth, dessa vez, vai como se fossem cristais de gelo, só que eles são vermelhos. Pode ser. Vermelhos como sangue. Atingem seu peito, Lisbeth. Você sente que ao invés de congelar, parece que eles vão te corroendo, como se fosse ácido, tá? Você se agarra à sua fé na sua deusa, faz uma prece pra ela, e isso faz com que você resista esse dano, tá? Ponto um gatinho de você na sua armadura, vai espalhando aquela mancha assim de corrupção vermelha. Ok. O dele foi Andrômeda Vermelha? Foi Andrômeda. Pode vir agora. Pode. Ah, agora sim. Depois de foder tudo, né? É, joga um raio em cada um. Tá, sair. Os outros olhos dele estão desativados. É porque eu cortei no meio pra caber na caixinha. Meu Deus do céu. É mais fácil. Como que é o teto? O ambiente? Frio. Não, é uma caverna. Pode ser uma caverna. Já sei o que eu vou fazer no meu turno. Caverna. Teto abobadado, cheio de estalagmites. Tá. Eu venho pra cá pra sair da visão, do raio de visão dele. Mas é que eu posso continuar. Menor não. Aliás. Tá? Menor não, né? O quê? Ficar dentro do raio de visão de magia. Não, não, tu falou assim, eu posso continuar. Ó, Gé. Uhum. Eu venho pra cá, venho correndo pela parede, passo aqui, dou soco nele e venho para aqui no guia. Ok. Vou pro Psó. Quero parar em cima do Psó. Carinha, né, Gé? Quer que faça progressia? Não. Você andou seu deslocamento normal? Ah, dá de boa. Aí tem um anelzinho também, né? Que tá o. É? Você pode voar? Tem dois pezinhos agora, mas no caso, eu precisei sair daqui pra poder ativar meus itens. Sim. Então daqui ali eu tenho que. É que ele queria passar por cima do Beholder, senão podia só correr de na minha. Ele tem tudo fodido, velho. Nossa, mano. Mas já, vou fazer jogar de ataque, tá? Ainda bem que suas habilidades não morrem, mano. Porque meus itens vão voltar. Opa, você tá crítico. 19? Sim. Aham, o meu é 19 e 20. Não, por causa da daga. Ô, Gé, funciona. Porque aí ele tem uma duração. O pessoal quer ficar reduzindo o crítico. Crítico? Só que com 19, tá? Ok. Not natural. Aí não tira a cartinha. Que droga. Bom, esse eu acho que eu acertei. Só um detalhe pra você. Você voa assim por cima da cabeça dele, dando um mortal assim, tá? E você fixa o ponto logo acima do olho central dele, ali onde seria uma espécie de uma sobrancelha grotesca, tá? E ali você pensa, isso deve ser um ponto fatal pra ele, tá? E atinge seu soco com tudo. E aí você percebe que aparentemente ele nunca foi para hospitais. É uma massa de... Mulher crítica. Sim, por causa da pele do Tarrasque. Não, é por causa do Tormenta, né? Por causa do Tormenta. É Tormenta que é mulher crítica. Ah, é verdade. Pra porra! É, cara. Tá achando que é fácil esse bicho? Hoje é. Tava calculando com o dado de verdade crítico? Um só. Dois. 27, acertei. 27? É. Esse foi do 11? É. Aliás, 28, desculpa. Mas a gente joga os dados normais. Tá certo. Lembrando aqui, que é como se fosse ataque normal. É, vai jogar o ataque 27 normal. 27 já acertaria. 2 deu 8. Sim. 7, 6, 13, 20, 2. 22 já de dano. 22 de dano. Aham. Ok. E eu subo em cima do Psoar. Porque tem montaria legal. Pede, por favor. Não. Quer que ela baixe a cabeça? Eu posso tirar 3 críticos automáticos, mas crítico de dano. Não, aqui você só pula. É, não vai adiantar. Automático. É, você vai dar 2 de 8 automático. É que eu não sei como é que funciona, porque ele, quando ele dá crítico, ele soma uns dados a mais, mas não sei se isso... É, imune a crítico, é um ataque normal. Não existe crítico contra ele. Nenhuma habilidade. Você se lembra quando estávamos embaixo do mar e encontramos aquelas pedras de Tarrasque? Você lembra que era impossível acertar aquilo? Com magias. Não sabia que com porradas também. Não, eu tentei usar e meus punhos são mágicos e mesmo assim eu não consegui feri-lo muito. Eu acho que isso não é o Tarrasque. Deve ser os defios. 20 de dano? Pergunte pra eles. 22. Você tem 2 de dano em você? Bom, eles não vão falar como que elas vão acertá-las. Sim. Fala, Zé, se for lá, eu vou dar você. Depois de desferir aquele golpe, tá? Ele parece nem arquear a sobrancelha. Você tá terminando a última estrela no ar pra pousar sobre a cabeça do Celerim. Tô pensando em fazer um negócio, cara. Com desvantagem. Ou é automático assim? Mas acho que eu vou custar uma conta minha. Depende do raio. Quase. Tô pensando em fazer um negócio. Na verdade, eu não faço jogada de ataque. Você que. Então. Faz o save throw. Tá. Eu Jeff, isso aí. Você vai conseguir fazer isso aí ou não? É save do quê? É que eu tenho uma espadinha overpaw. Fica zoinho. Só se tirar 20. Se tirar 20, essa funciona, porque isso não é um crítico. É. A verdade da. Tá, mas como eu tenho manopla. Mas aí é um crítico, não, 20 natural. Tem que tirar um 20 natural. Ah, tem que tirar um 20 natural. Nossa, não funciona nenhum. Achei que era o crítico que poderia fazer ocasionar um overpaw. Mesmo se fosse com crítico, não ia ativar porque não é imune a crítico. Tem que ser só com 20, é específico. Mas é bom, porque vai arrancando o zoinho, né? A intenção é justamente essa. O pessoal não arranca um central, né? Pô, mas se arrancar o central, ele morre, né? Não, mas é que a minha intenção é ir pra trás dele. A minha intenção é flanqueá-lo ele. Mas com quem? Que é uma meu tank? Eu não preciso ter ninguém pra flanquear. Não, meu tank? Como você não precisa ter ninguém pra flanquear, cara? Porque é só uma massa de carne. Você esqueceu que eu já jogo com vantagem mesmo sem ter ninguém? Perde mim com ataque de cuidado? Sim, mas a questão é pular pra trás dele, chamar a atenção dele pra ele virar pra mim e deixar vocês livres e o olho dele ficar pra mim. Mas eu imagino que o pessoal vai dispersar. Mas se for todo cego, é só uma meu tank. Você entendeu? Pra vocês que soltam magias conseguirem fazer os seus ataques. Tipo, vou me transformar, vou usar meu passo das sombras e atacar dele aqui. E usar a habilidade do Demon Hunter. Então, o de atacou não deu. Não fez nada. Ele tá dando, gente, mas é que tipo, vai ser tudo reduzido. Não, mas pelo que eu entendi, não sei, a gente deu dano. Dá dano. Mas, tipo, é tudo reduzido. Essa é a questão. A questão, tá, tipo, é... Tipo, batendo, a gente bate no máximo metade. O meu soco não deu dano. O soco não deu. Mas é diferente. Você dá um dano, por exemplo, de gelo e você dá um dano de pancada. Entendeu? Save entrou. Os dois cabeção vêm hoje, não? Acredito que não. Dano na carabata, será? Não. Acho que também não. Tá na barra até as 6 só. Fiz o último dia. Não, até as 8? Até as 6. 27? Acho que ontem. Até as 8 hoje. Acho que ontem deve ser até as 8. Não, ontem foi até meia-noite. Ah, essa porra aí só acerta. Mas eu pensei que era até as 8. Ó, oh, frio, mas deve ficar até meia-noite. Ninguém foi ver a dança do leão ontem? Não. Pela primeira vez teve a dança do leão. Na Tanabara. Deve ter sido muito lindo, né? Você vai sair de D? Ontem eu tava no trabalho, ontem. Então não é daí pra eu ver. E dispara aquele raio em você. De novo? O raio é um raio vermelho. Passou nem nada. Tá? Não, tá no puro, tá? E parece ser pegajoso, similar ao raio que atingiu a Cieira, tá? O raio ele pega na sua perna enquanto você tá no ar, tá? E você sente sua energia sendo drenada pra dentro do Beholder. Como assim, velho? Contra-ataque? Ele tem contra-ataque? Tem, né? Tem ação lendária. Segunda são lendárias. Ah, é. Tem 3 por turno. Ah, a última vai ser gastada em mim. 31. Ah, peraí. Vou pular pra trás. 31, 51. Falei já, minha ação. Ô, Gé, no Oi. Caso aqui, eu fiz a minha ação. Jogar um dado. Se eu tirar 11 ou mais, eu tô no planeta Terra. Ah, é verdade. Da capa nova. Ainda bem que eu lembrei. Peraí. Se eu tirar 11 ou mais. 15, tô no planeta Terra. Papai, você aceitou. Sorte, hein? Sorte. A sua lendária é usada. Sente o raio chegando perto de você conforme você vai desaparecendo. Você pode jogar em tá? outro se você quiser. E antes dele desaparecer. Tu não dá ideia? Não, o Beholder é burro, Beholder é burro. Não dá. Posso jogar em outro. Minha filha. Eu deixei, né? Por favor, né? Vai acabar em mim, que vai cair em. Quando eu sei que tá fazendo ação e a gente lembra ele de afetar vocês, você chora. Aí eu. Em mim pode jogar em mim. Não. Constituição? Eu jogo aqui. Eu jogo Constituição. Os caras param de chorar. Não, tu joga em mim, então, porra. Eu pensei que ia cair em mim, que nem tava ia mirar na torre. 71 de dano. 71? Então joga em mim, então. Eu quero fazer teste de Constituição. Eu já betei bastante. 20 natural. Outro! Tá massa, hein? Tô precisando desses 20 aí também, velho. Eu, porque ele tiver 19, eu posso ler só metade da carta. Não. É pra compensar o resto do ano. Bom, Siri, o raio atinge você. Você sempre. Metade do ano. Eu tô idadinho. Estimação, vamos ver. É, mais ou menos. Ótimo, tá? Atinge você. Você sente sua energia sendo puxada pra ele. Deixa eu regenerar ele aqui. Percebe que o local onde a Toph atingiu ele, que tinha causado um hematoma leve, o hematoma desaparece, certo? E você sente sua energia sendo drenada para dentro dele, tá? E só que você resiste, tá? Seu corpo é bem resistente, bem puro, você consegue resistir e não toma um nível de exaustão. Que criatura que é você que não tem um ponto fraco, mano? Murray, você. Tá. Jeff, é ação bônus, eu vou me transformar em lobo. Como? Tá. Você tá com a de magia. Não dá pra... Você acha que então, tá todo mundo saindo da lei? Então é o seguinte, então vou usar o passo das sombras do Demon Hunter. Que é isso? Habilidade do... Que posso faz usar... isso? E faz. Deixa eu ver aqui pra... É como se fosse um teleporte, não é? É, basicamente. Não, só que tipo... Não. De magia. Tem que sair do cone pra conseguir usar qualquer habilidade assim que é similar à magia, cara. Exato. Entendeu? Que tu dê aquela volta lá por trás, pra vir pra cá. Que eu ganho uma habilidade em saltar porque se eu viesse de uma pra sombra direto, pra outra. Como bater nele. E que você vai fazer? Tá, foi o cone de magia dele. Tá, então eu saio... Ando normal. Ando normal e faço isso. Quanto é só normal? Meu normal é 12. Fits de deslocamento. 2, 3, 4, 5, pronto. Saiu do campo sim, de magia. Sim, mas aí eu fico oculto na sombra. Andou só 5, tem mais um quadrado pra andar e já tá, saiu. Tá, eu me transformo, já são bônus. Me transformo. Uhum. E uso o passo das sombras. Você ganha uma habilidade de saltar numa sombra pra outra quando estiver em escuridão total ou na penumbra. O ambiente tá penumbra, né? De caverna. Sim. Você pode usar uma ação bônus para teleportar até 18 metros para um espaço não ocupado. Sombras ali é o suficiente. que possa haver também uma escuridão ou na penumbra, e você também ganhará vantagem no primeiro ataque corpo a corpo. Tá, mas essa habilidade eu já usei ação bônus, então... Tem mais 3 pra andar. Eu vou colar aqui atrás dele. Acredito que dê, né? Dá. Dá. Eu vou colar atrás dele. Dá com a mobóia dele. E... Jeff, uma outra dúvida. Lembra que eu falei pra você da espadinha vorpal que eu roubei lá do Goblin, né? Que eu peguei do Goblin. Lá do rei dos Goblins, lá do... Aquele paladino Goblin que... Do paladino Goblin. O que era aquela espada? Era uma espada vorpal. É, que a gente enfrentou lá na... Não, não é? Ah, não era um paladino, era um líder. Não, era a espada vorpal que vocês pegaram... Era do meio elfo, meio orc. Não, eu tenho uma espada comigo que era vorpal que eu peguei do cara. Era do Baylor, não era? Não, era dos carinha lá, dos orcs que pareciam elfos. É? É, todos eles tinham. É, todos eles tinham a espada vorpal. Ok, será que é? Espada vorpal, beleza. Não, tô vendo. Joga tá aqui. Joga tá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Você tem vantagem. Passa sua habilidade. Tá, então. Vou atacar com ela. Espada vorpal, dano da espada vorpal é. Depende da espada. É, provavelmente é um. É. É um D8 ou um D10? Um D10 vai jogar então, um D12. Só que aí tem outro quesito, que eu lembrei agora. Lembra que eu falei pra você que eu só puxaria a espada quando eu estivesse transformando? Não, mas é outra transformação. É transformação situações, em demônio. Situações desesperadas exigem ações desesperadoras. Pega a porra da espada. Pegou a espada. Pegou a espada. Então. Ficava com problema, pegou a porra da espada. Pegou a porra da espada. Tira um 20 natural aí, Carpalani. Você aceita um pouco mais de poder? 20 natural. É. Joga de novo. Tá. É, vamos confirmar o 20? Tô tirando o 20, né? Quase. Tá. Pena que ele é imune a crítico. Mas ele não é imune a vorpal. É, né? E um dos olhinhos dele foi pro chão. Certo. Os olhos dele vai pro... Você quer, vocês querem o olho 9? Que é o que mais sai no... Que aí acaba o ataque dele. Acaba o 9. Acaba os ataques. Não, não, mas é boa, só dá dano essa porra. Eu imagino que vai ser aleatório. É aleatório, é aleatório. Joga um D10 aí, cara. Joga um D10. O 10. Aí cai 9, quer ver? Não, 8. 8. Só faltava cair 9 também aqui, né? Dá o dano da arma normal, Carps. É... Tá. Um D12. Um D12. Mais sua força. Mais fúria. Mais fúria, mais 5, que é a mesma arma mais 5, né? É, uma de 12, mais força, mais 5. A nossa mochila agora é 5? A minha não é. Por quê? Você não ganhou a mochila? Eu não banhei nada, eu só banhei o machado. Errou? Ah, tem mais os D6, né? Não, os D6 foram pra D8, né? Então eu jogo mais 3 D8. Só lembrando. E eu tenho mochila. Lembrando que eu tenho mais 3 D8 juntos também. Eu entrei no mando e eu usei o barato. Cadê a porra do D8? O barato eu paguei depois. Tá aqui. Então, é um item que tem ali, tá? Vamos lá. Na verdade, o barato eu dei pro... Você já deu pro barato, eu tinha outro item pra dar. Não, o rerolo, barato eu dei pro rerolo. Dragão sem asa. Ah, não, não, deixa eu ver. Ele não tinha item, isso aí. Toma aqui. Toma. Ela vai gostar disso, é dela mesmo? Então foi 4 mais 9. Peraí, deixa eu ver a fúria aqui. Quanto que é? A fúria é 8, né? Não, não, tá sem machado. A fúria é 4, acho. É, mas no caso ele é petrificação, também tá. Olha, a fúria é 4. Então 9, 14. 9, com 4, 14, com 4. Já tô somando a fúria. Sem quanto de força? Tem 9. 9. Então mais 18. É um D12 mais 18. Mais 18. Já deu 18 já. Então. Ele tem 18 do pacto dele, que não, deu 6, subiu pra D8. É, não vai dar dano de fogo, né? Ele tem. É dano. Arrisca então. Se acerta ou não. Então, é dano. Vamos lá, amor, quer que faça separado o dano de fogo? Se for, é um D8. Que é um D8 só, porque a imune é crítica. Tá separado? Sim. Então é exame de fogo? Nem precisa somar, né? Eu acho que nem precisa somar, ele é imune. Então é só um de 12 mais 18. De 12 mais 18. Então deu 22. 22 de dano. Tá, sim, segundo ataque agora. Já. É 22? É. Segundo ataque agora, Jeff. 22 pontos de dano de novo. Vai ficar pra sempre esse 22. E apaga. É, 12. Acho que acertou. Mais 19. 31 acerta, né? 31 acerta. Mas pode overpower aqui. Acerta. Então é um D12 mais 18. Isso. Todo ataque dele vai ser um D12 mais 18, independente. Então joga o D12 aí, meu cara. 2 D10? Não. Viu? Simplificou. Era um D10. Só tá. Vai subir um e foi com um D12. Revolve? Se ele subir de novo, foi um D12. Foi. Porra, 22 de novo. 22 de novo, amor. Não penso usar, será o... Fazer mais dois ataques? Porra. Mais 22. É? Tá, eu vou usar porque daí eu vou... Jeff, é... Vai usar custo de ação, ah, custo de ação mais dois ataques. Tá, 2 de 8. Oi! Nossa, que lixo, velho. Aqui foi 9. 9 ou 9? 9 mais 19... 28, tá certo. 28, tá certo. Certo. Então joga aí. 9 mais 18. 27 de dano. Última ataque. Dois ataques. É mais um 20, né? Podia, né, Carlos? Faz a função aí pra nós. Quanto que deu? 14, negócio, mas não deu 8. E 10. 28. Não, aumentou, né? Valeu, deu. Ah, não, a neguinha é minha, mano. Vem querer roubar minha neguinha, não. Não, tá louco? Vai. Agora é quem? Acho que é a Denise, né? Veja, vai ver o que você vai fazer aí contra o cara. Ah, te dá mais pra você? Claro. Ah, tá. É, só pera aí, mano. Deixa eu ver. Tem mais que eu. Acho que foi 13 e 11 os seus. Só pera aí. Quando você estiver na escuridão total no plano, você pode usar uma ação para se teleportar até 18 metros para um espaço não ocupado, que você possa ver também na escuridão. Não. Ou na penumbra. Você ganhará... Esse é capaz que dê dano nele. Tipo, só aí é pra eu ficar brincando de um lado pro outro pra chegar nele no primeiro ataque com vantagem. Se eu não me engano. Você passa da sombra. Eu posso sair daqui dele, eu posso dar sombras. Meu turno, tem redução do turno de volta. Certeza. Adiante. Pulo placar de novo. Espero tá com vontade. Eu fico fazendo isso. Me desloca 18 metros um lugar que tenha sombra. Eu tô usando a ação bônus do pulso de ação. Já só ação bônus pra se transformar, cara. Pulso de ação é uma ação, não, é um turno novo. Não te dá ação bônus, só ação. Não dá nada, não recupera o turno tudo, não? Não, só ação. Não ganha movimento, nada. Ah, tá, beleza. Então, acho que você ganha dois ataques, basicamente. Então tá, né? Ah, mas não vai ser usado hoje. Pelo menos tirei um, agora ele tem. Agora ele tá caô, né? Tá caô. Tirar mais 2,20 aí, nós já dá fica mais de boa. Sabe o que é engraçado com esse negócio de conversão da aumentar a vida na fonte? Ah. Metade de vida agora é 2D8. O meu também. Por quê? Porque era D12 antes. Ai, meu Deus. A maioria dos meus dados era D12, agora ficou tudo 2D8. Não, mas só de dar de vida pra recuperar a vida. O meu também. Não, o meu é D10 e D12. O meu é 2D8 também. É que o do dragão era D12. D12. É só pra 2D8, fica estranho. O ver é estranho mesmo. O meu também. Só que eu tenho só 36. É, dá 18 vezes isso. Eu tenho 36. Agora, eu tenho que fazer uma mudancinha aqui. Como eu tô na forma lupina. Ou será que é uma forma demoníaca? Deixa eu ver. 2009. Ah, só tá. Puxa, é, vamos lá. Então, 466. Deixa eu fazer a contagem aqui de novo. 466. Voltamos. 6 menos 3. A gente tinha contado o Guerreiro já. Acabou de 65. 55. Tudo dando importante. Correto. Ok. E um decepante. Isso, um decepante. Não tem mais o oitavo olho. Não tem mais o oitavo olho. Você está... praticamente, quase com a olho. Você tem mais 10 olhos. Mais, olho. Mais 9 olhos. É grande essa roupa dele. São 10 olhos contando com o central ou... Não sei a roupa dele. 10 tentáculos mais o central. Não, central não. É 9 mais o central, não é? 9 olhos mais central. Mais central. Nossa, por que você não pode cortar o seu pé? Porque o D10 só tem 10. Eu jogava o D12 mesmo. É hoje, hein? Não, porque... pô, é verdade. Assim, você decepa um membro da pessoa. O homem é um membro da pessoa. É, mas porque como faz o verbal, você pode acertar o tronco. É a mesma coisa. Porque se eu precisa fechar o olho, uma carapaça tudo, né? Ali. É, mas não é verbal ainda. Não, não é um membro, né? É. Mas o tentáculo, se for ver, então o tentáculo é a mesma coisa, porque tem... também é um membro, no caso dele. Tudo nele é um membro. Faz o teste, depois de tirar os 10 rolinhos, tem que tirar outro 20. É isso aí, gostei. Aprovado. Calma, tem mais ataque, tem mais ataques. E tem ponto heróico ainda, que nós podemos recuperar o pulso de ação e... Eu tenho 4 chances de tirar 20. Se você tiver 10 a mais de dano nele, não tem problema. Próximo turno eu tenho mais um... mas posso ter mais 4 ataques no próximo turno. Ele ganha 10 a mais. Eu tenho 2 pulsos de ação agora? Deixa eu peguei... bom. Nossa, aqui tá uma bagunça que nem eu sei mais que eu tenho, que eu não tenho. Brittany, dá a volta pro bicho, tá? É lógico. Ok, vai atrás dele. Se eu fico na frente do bicho, tá o campo de magia? Vai atrás dele, mete a machadada. Espadada. Espadada é verbal. Machado não, né? Machado é dano de fogo, cara, imune a fogo. Então, a espada se deve ter alguma coisa, machado não. Machado não dá, só multiplica dado. Dado não conta mais agora. Bom, bate com a espada, atravessa os tentáculos dele, o olho cai no chão, a espada corta as costas dele, tá? Abre um talhe apenas superficial. O olho que cai no chão se transforma em uma poça vermelha, é absorvido de volta por ele. Não, mas não vira olho. Mas não vira olho. Por enquanto. Tô seriamente tentado a fazer virar 2 olhos com uma hidra. Ele vira um dos tentáculos na sua direção e dispara. Eu sabia que era. Não. Essa é a terceira ação. Eu sabia que o menino ia ter sido essa lendária. Olha só. Joga um D10 aí. Vamos ver como vai ser no meu jogo. Joga um D9. É um D9. Um D9? Não, vai não, joga um D10. Quem que deu? Deu 2. 2? O homem que anda assim, hein? Tá, você vai jogar um save intro de constituição. É a gosminha? É. Tá, peraí, deixa eu ver se eu jogo... com vantagem. Vira o raio da sua direção. Jogo com vantagem. Juntos a nós. Dispara. Aquela gosma vermelha cai assim na sua cabeça. Vai cobrindo o seu corpo inteiro, amor. Tá. 20 natural. 20 natural. Ótimo. Caralho. Tá bom nos 20 aqui hoje, hein? Aí chega eu, tocando de 26. Vocês. Quando o negócio cai em você, você já bate assim, já joga longe. Aquela bola vermelha gira. Peraí. E é absorvido de novo por ele. Acho que eu vou usar essa carta. Uma criatura que ainda não tem agido nessa rodada não perde o turno. Ela já agiu. Ah, não já agiu? A Lisbeth ainda não. A Lisbeth não é criatura. Não? Não. É um objeto? É uma pessoa. Se é uma criatura, você, Lisbeth. Assim ele também não agiu ainda. Ah, sim ele? Vou tentar fazer caca. Pra okay. Tá, ela consegue chegar, segue. A Lisbeth vai atacar? Vai. Então eu vou usar essa carta nela. 3, 6, 9. O ataque de um dos seus aliados causa dano. Tá, pode vir lá, pode vir. Pode vir máximo. Aí conta mais. Qual é que é, mano? É a mesma coisa. Como eu não pode ser eu? Meu aliado? Faça pegar a prenda, mano. Lisbeth. Da direção. Seu ataque, um dos seus ataques vai causar dano máximo se eu usar essa carta. Que isso, hein? Vai causar tipo 12 de dano? Não, porque ela tem os smites. Ah, é, radiante pode chegar, tá certo. Ela só sai do campo de ação e usa o smite. Vou jogar um ataque e vou ver se acerta. Porque ela é o nosso pau. Ok. Porra, mano. Queimei o 20 do ataque. Ela passa. Do verbal. E só com 14 eu passava, mano. Eu fico com. 24 mais. Já. Mais 18. Mais 18, 16, mais a força. Mais 5. Mas onde você tirou esse mais 18? Pra quê? Não, mais 5 da espada. Mais 5 da espada. É verdade, porque você tirou pra 8. 21. Nossa proficiência foi pra 8, né? 8 mais 8 mais 5. Hein? Nossa proficiência subiu tudo pra 8, né? 29, não sei porquê. Deu quanto de força aí? Depois eu olho. Então eu tenho 19 de bônus de 5. Aí deu 29. É que ela somou 8 antes do 5. Eu queria usar 5. Tirou menos 5. Você tem isso? Verdade, Green Master. Tem. Nossa, é aquela 1 que usou. Eu também tenho, eu não lembro, mano. Não. Que putaria é essa? Eu acho que não dá. Vamos lá. Esse bicho tem bastante CA, é um tarrasco. Joga. Mas nem tem bônus pra caralho. Não quer jogar o dano máximo? A cartinha, se eu usar a cartinha, seu ataque dá dano máximo. Isso. Só joga o dado pra ver se acerta. Crítico aqui não vai fazer diferença, não vai dobrar seus dados. Então é só você jogar com tudo que você tem de melhor que já dá o dano máximo. Isso é. É só se eu jogar o dado pra ver se acerta o ataque. É só você contar os dados. Quantos dados dá? Isso, muito. Conta tudo o dano máximo. Só de Divine Smite são 6 de 12. De energia, não precisa jogar. De energia o quê? Energia. É radiante. Energia. 6 de 12. Energia radiante. Não é tudo de energia? Qualquer tipo de energia. Se não for da tormenta, não fere. Ah, obrigado. Você tem ataque da tormenta? Eu posso ter um ataque da tormenta. Não, mas esse elemento. Todo será leféu, todo será leféu. Nossa, da morte da tormenta. Ah, então é. Não. Porque se era tormenta, você tem um negócio por cima? Não, tudo bem, mas. Não é necessariamente pra fazer. Era um D10? Era um D10? Então, 19 de dano. Não, 20 de dano. Ah, espera. Opa, não. Radiante na energia. Radiante. Eu acho que qualquer tipo de energia tá muito roubado. Eu acho que não, pra falar a verdade. Ah, tá lendo o bagulho errado. É, então, na sua ficha antiga. É o Onix aí. É outro Beholder. Por que eu tinha uma ficha? Era híbrida. Maluco, era difícil. Funciona o radiante. É um mago meio de ouro. Acerta, radiante? 40 e. Aí, não, não, não. Nem joga. Joga o dado no máximo. Não joga. É. Só somar seus dados no máximo. Você joga. São, é, só soma os dados. 7 de 12, então. 7 de 12 vezes 12? 8 dá magia. 10 é da espada. Caralho, velho. Não, o fogo não funciona. Não é fogo. Não é fogo. Então, é o dano necrótico dela. Também. Necrótico pode ser que funcione. É aquele de sangramento, tá ligado? É porque meus dados. Ela até passiva do dado. Ela subiu de nível, os dados subiu. Sim. Aí mais o bagulho, subiu de novo. Entendeu? Entendi. Era então... pra ser 2. 4 de 10. 2 de 10. Aí 4 de 8. Não, vai pra 2 de 12. Isso. É só de D12 pra cima que sobe. É, isso mesmo. Então são 2 de 12 de sangramento. Pô, essa carta aqui vai ser meio inútil agora. 2 de 12. 1 de 10. Uma criatura que não tem agido, já agiu? Então não tinha problema. Passa pra alguém. 1 de 6. Mais... 1 de 6. 3, 5, 6. É verdade, pro Gui. 6 de 12, que é o... Divine Smite. Você usa essa carta aqui. Eu queria dar aquele são cegante como... Usa essa carta no teu turno. São 3 de 8. Que aí você consegue deixar a criatura sem um turno. Só porque tem medo dos olhos. Então são 6, 7, 7 de 12, 3 de 10, não, 7 de 12 não, 9 de 12, 3 de 10 e 1 de 6. Então 9 vezes 12, 108, mais 30, 138, mais 6, 144. Mais a força, você já contou? Não, mais a força, mais 8, 152. Mais 5 da espada. 157. Cacete. 157, amor. Na tua cara. Agora sim, você pode jogar o segundo ataque. E o seu Beholder não vai mais te respeitar. Vamos lá, meu segundo ataque são dois. Não, primeiro não se acerta. É verdade. Não, não, não, não, não, não. Eu estou muito confiante. Acabei não, né, pior. Dá pra Denise flanquear com o Warren ali, não dá? Não, mas ela fica na. Ela fica no bagulho. Ele deveria andar um. Eu teria que andar, mas como não tem movimento. Ele se transforma. Tá. Aí a gente vai ter que ir agora ficar do lado. Sim, eu, no meu próximo turno dá pra eu flanquear. Como eu já gastei todo o meu movimento chegando aqui, eu não posso flanqueá-lo. Senão eu teria ido. 31 acerta aí. Tá, agora você joga. É. Estou coordenando aqui. D12. É. Lembra que aumentou tudo os dados, filho. Não. Então tá. 11. Virou 200. 19, já tomei a força. Mais um D6. Mais 3. Mais 22. Tem um Divine Smite que é quando é. Sim, é um D12. É por ataque. Uma vez por ataque. Vai querer usar alguma magia ou só o padrão? Mas ela já gastou magia. Só o padrão. Não, o Divine Smite, o normal. Ela gastou magia cegante. Sim, mas o. Esse é o Brazen Smite. É uma magia. Tem a habilidade do paladino Divine Smite. Você não gasta um bônus action pra isso também? Não. É, quando você acerta um ataque, você pode usar. Não esquece que você tem usando radiante automático também, viu? É esse daí que é personal. Ah, tá. Esse D12. Deu 22 por enquanto. Mais 6. 28. Eu acho que é isso. Mais 5 da espada. Mais 5 da espada. Mais 5 da espada, 33. Sim. Mais 8 da força. Não, eu já forcei. Já somou, já. 33? Então deu 190. Eu acho que o Bruno pode dar aqui na mais dano, né? Como é? Também. O Ariel. Não, tô falando. Não em questão de por vários ataques. O Ariel dá bastante não, dano porque ele ataque, tem. Em um ataque ele consegue tirar uns 300 de dano fácil. Não. Tira. Não. Com as habilidades dele ele consegue. Dá uns 70 ou 80 pro ataque. É que ele dá vários ataques, mano. É. Eu sei que dá vários ataques, mas eu acho que ele dá. Ele, tem ele dá vários dano com não, várias habilidades somadas. 70 ou 80 pro ataque. Somados, tudo bonitinho, tá ligado? Tipo, mas. Se não fosse. Chuva de flecha, isso, se tal. Se não fosse um tarrasco, eu também ia dar bastante dano agora com o míssil mágico. Mas é pra esse negócio aí do Divine Smite dela. Que ela pode combar um monte de Divine Smite. Tomando. Usa 50 Divine Smite no ataque. Mais dano, amor. Um ataque só, mano. Tipo, dá mais físico. Dano, mano. Ah, isso é forte. Físico. Um. Dois. Três. 18. Um D12 total e 6. 172. Dano necrótico funciona? Dano necrótico funciona. Então derrota o necrótico. É, a gente já tava contando o necrótico. Você vai pra trás e começa a desferir aqueles golpes com a espada dela, tá? Vocês vão vendo a espada rasgando, ao mesmo tempo que o brilho cegante da espada vai calcinando, cicatrizando a pele cortada dele, tá? E ao mesmo tempo vocês vão vendo assim, aquela carapaça marronzada, avermelhada, ela enegrecendo ao antitoque da espada profana da Lisbeth. A posição cegante. Não cega. Ele não seguia. Eu não sei. Punição cegante? É, tinha uns beholders que eram punições cegueiras. Eu tenho que fazer um teste de constituição. É 16 mais carisma. Vamos lá. Deve ter uns mais 7 de carisma? Eu acho que é. Ah, deu 19 no meu dado. Mais quanto? Mais 7 de carisma. Então é 23 de dificuldade. Sério? De boa. De boa. Deu 19 no dado. Não tá certo. Ainda bem, não está cego. Olha aqui. Faz ele ficar cego rápido. Já tem as 3 ações lendárias? Já. Agora é só as resistências. Vou usar mais uma. Carreguei uma ação lendária. Joga um dado igual a todos vocês. Quem tirar o menor número será atacado. Menor? D20. Joga o D20. Quem tirar o menor no D20. Ah, eu tirei 20, então eu não serei atacado. Rápido, eu tirei 20. Eu sei que eu não serei atacado. 20. Ok, vai na Lisbeth. Eu tirei 20, 6. Eu sei que eu vou ser atacado. Mas também se perdeu. Caralho. E o pior é que eu também tirei 20. Eu perdi 2 20, meu. Eu perdi 20 no saving throw. Eu poderia ser qual um membro, 20 agora eu poderia ser qual outro membro. Bolada de carne. Sua bola de carne endurecida e vermelha. Paladino de Tuor. Da morte. Que é paladino de Tuor. Né? Paladino de Tuor. A ele segunda tá assim, do seu nome. Vai, a primeira é a Tânia. Paladina de Tior. Paladina de Thor. Cara, se fosse Orc ia ser legal, porque ela ia ser Paladina de Tior. Meu Deus do céu, velho. Ai, caralho, ouve as merda, mano. Tio Orc, quem é o Onark? Pô, ele devia ter feito multi... É o pai dele. Multiclasse paladino, velho. Lisbeth, save and throw. Paladino de meio Tio Orc. Tio Orc. Uhul! Mas tá um festival de 20 agora. Só também. A Mike não, né, mano? Eu tirei um, mas foi pra desviar do ataque. Olha, e pra não levar o ataque, então dois. Eu essa carta pra fazer ninguém errar uma jogada de ataque. Oh! Nice. Eu não faço jogadas de ataque. No teu turno você faz. Não tá escrito assim, ó. Não tá escrito assim, use imediatamente. Muito boa. Dispara um raio vermelho em você. Atinge seu peito. Você se sente desaparecendo, você chacoalha a cabeça assim pra resistir ao efeito e nada acontece com você. Aí na verdade na próxima sessão vai ter as cartas. Ok, imediatamente. Se é. Então. Aí ele tá maluco com as cartas mais roubadas. Aí mais de boa vocês tiraram. Calma que eu tiro outro, mas de boa. Só que Robert, pode a gente passar que a gente tem coisa pra resolver? Sim. Junte-se a mim, passarão. Não será defendido, não será defendido. Que só gente. Tá, mas quem já tá? Quem já tá? É quem já tá com o pé meio ali no Lefeu. Dois terços, né? Porque já tem dois bichos. Ah, eu vou então. Eu vou botar time stop. Vai parar o tempo, mano. Aqui. Só não é passar? Não, pra mim, bora. Dá essa pra passar correndo. Eu vou sair, põe mais pra perto lá fora do cone. Pra cá. Mas tanto faz pra qualquer lado aqui. Vem pra cá, pronto. É. Cuidado, esse quase sair. Morreu. É. Com minha poção. Antes de sair. É mais fácil, é. Então, seis turnos. Tá, só. Ok. Tá, peraí. Você se desloca. Sacando a poção do sol de beira. Enfiando ela na boca. Pegando seu cajado, fazendo o tempo parar. Você olha tudo ao redor se movendo tão lentamente, que ele parece mesmo. Parado antes dos seus olhos. Bom. Menos os olhos do Beholder. E vão se movendo lentamente na sua direção. Eu vou. A gente vai fazer. Não que a gente tá parado, que ela se move muito mais rápido que o próprio. Ah, tá. Eu vou pegar pro mapa. Como é que é? Vou fazer uma chave pra entrar no meu corpo. É isso. O plano é meu, foda-se. O plano é meu, eu faço o que eu quero. Cala a boca, mestre. O plano é meu, imagino que eu consiga. É uma chaveira. É, eu só queria uma chaveira. Tira uma florzinha da cara. Consiga. Vou entregar a chave pra ele. Tá? Só colocar assim no bolso. Opa. Não pode interagir. Não pode ter interação. Vou falar pra você. A hora que ele voltar o tempo, ele vai sentir. Não pode ter interação. Não vou interagindo com ele. Estou colocando algo em cima do ombro. É isso, interação. Tu quer pôr na frente do pé do Ariel? Porque o Rafa é cego, ele não vai ver a chave que estiver no chão. Deixa na frente da visão. Bilhetinho, por favor, pegar. Na beholder, né? É. Na visão do beholder. Quando você põe a chave ali, você percebe os olhos do beholder forçando na sua chave. Eu vou passar por ele embora. Ok? Pode alimentar de novo, né? Não sei. Porque eu volto ou não volto? Ah, tá. Você tá transformada e tá ok. Então, beleza. Eu acho que ele devia morrer na frente de um corno, te imagina. Quando tá transformado, tem que se transformar de novo. Não, é só suprime. Só suprime? Ah. É porque eu fico um X de horas. Porque no seu caso é primordial, né? A transformação. Sei lá. A transformação tem uma duração. Então, volta. Beleza, vou até lá onde a gente. Como é que fala? Onde a gente achou o Slasher. É, não está mais acessível, não. O Slasher está. Vou até lá. Vou até lá. Cara, vai demorar isso pra caralho. Aí eu tô de rei com 4 vezes no deslocamento e eu posso dar. Você tem um Misty Step à vontade pra o anel do Ariel. E eu vou 90 feet por. Normal. Tá, vamos dizer que você chega lá. Não vou me preocupar com o tempo. Duas rodadas, até porque eu tenho 6 turnos. Nesse caso, o tempo não foi ativo nenhum. Beleza? Ok. Eu tenho como, por exemplo, falar alguma coisa e isso só ser ouvido depois do time stopping? Não. Não? Você pode falar, eu ouvi essa... isso é legal. Eu ouvi que nem a voz dos caras rebobinando. Se der um grito, vai ficar ecoando pra eternidade. Não, não tem graça. Então, tá bom, então eu vou na frente daquela pedra preta que tem lá, na pedra do nariz vazio. Não tem mais pedra lá. Tem. A gente não tirou aquela pedra de lá. O Slasher tirou. Tirou? Sim, as salamandras guardaram. Sério? Sério. Droga. Desce lá agora. Tem o pedestal lá, não tem? Salamandras guardaram? Me ajuda a lembrar isso. Eu não lembro. Foi? Subiu tudo de lava. Não, subiu tudo de lava foi onde tava Alex, né? É. Foi da Alex? Foi. Então eles se levaram pra baixo, então. Beleza, eu puxo a pedrinha pra ali. É do nariz do vazio. É do nariz do vazio. Tá. Aquela pedra de... sei lá o que é aquilo. Ok. Quer dizer, eu sei, mas eu esqueci. Ok. Ok. Vou até ali. Ó, oh, escuta, escuta. Ok, poder que escreveu no livro, puxou a pedra pra cima. Exato. Tá sentindo. Ó, oh, cheiro de merda. Ó, o cheiro de selo sendo quebrado. Não. Não, é o selo de alguém te maiando. Ainda Star. Não. Star. Ainda não. Calma. A hora que voltar do time stop, vai ter trovão, vai ter terremoto. Eu não quero ver. É bem assim. Não. Dependendo da ação dela, não vai ser nada. Não vai ser nada. A hora que voltar do time stop, vai ter terremoto. Assim, então, tem 6 turnos. Nesse momento eu provoco o poder do Nário do Vazio para ter a informação de onde está a Garlia F. Exxon. Pega e põe a mão na pedra. Nossa senhora. Ou o antigo Garlia F. Exxon. Eu só quero. Você toca a mão na pedra. Eu só quero a informação, eu não quero quebrar o selo agora. Você se sente observada. O universo olha pra você. Tipo, eu não quero quebrar o selo agora, tá? Mas tem atenção aí que tá de você. Não tem problema. Eu não tô acostumada não, mas eu não quero. E eu quero focar naquela criatura que tanto quer nos matar. E a gente quer matar. Quero saber onde que ele tá. Você me entrou de constituição. Passa, hein? Dificuldade de mover. Pode jogar com vontade, né? O Wizard não está perto. Tenta não gastar um uso. Eu tento, mas eu acho que eu vou ter que gastar. Tem que gastar o quê? Um use? Uso. Ah, não é com vantagem, né? Resistência lendária. Acho que eu vou ter que gastar. Primeiro eu vou gastar a carta que eu posso enrolar um teste. Você está confiante que você vai passar com 20? Olha, eu tenho mais 14. Vamos ver. Acho que eu não passo. Né? Vai que o teste é 33! Vai que, né? Vai que eu quino num dado. Vai que eu quino num dado. É, resistência lendária. Eu vou até usar resistência lendária. Melhor. Eu vou passar. Fica da. Ok. Ela escreveu no livro que agora você vai ter resistência lendária. Aquele frio central toma conta do seu corpo. Eu tenho também. Você sente um frio. Nossa, até não sabe o que mano, mas... Um frio existente antes da criação ser criada, antes do tempo existir, antes do conceito de calor e de frio existir, antes da luz ser criada. Você sente esse frio invadindo seu corpo a partir de sua mão e vai tomando conta de você inteira, enquanto você tenta se concentrar para descobrir onde está a Garlia F. Exxon. O que seria a Garlia F. Exxon? O não nomeado. É, o antigo Garlia. É. Os seus. Sua mente é penetrada. Uhum. Você vê, olhando pra sua mente, toda a imensidão do infinito que o nada e o vazio representam, olhando pra você. Eu sorri. Você sorri? Eu sorri assim. Você sorri e você sente, enquanto você tava resistindo ao frio da pedra, uhum. Tá? Você sente. Eles indo na sua direção. Tô sabendo. Você, em sua mente, você olha pro seu corpo e percebe que o seu corpo não é mais o corpo da Cia. Não é mais o corpo de uma moça jovem de chifres e rabinho. O seu corpo é só uma silhueta negra, que reflete o universo. É como se o seu corpo fosse composto do céu noturno. Da mesma forma que nada dos olhos do som. E eles vão na sua direção. Como se eles quisessem se fundir a você. Como se eles quisessem entrar em você. Como se eles quisessem atravessar você. E usar você de portal para pegar a garra. Não! Você, aguarde um momento. A sua hora já está marcada. Eles estão indo na sua direção. Eu tô falando pra eles. Não vem não. Só um momento. Você vai fazer um teste de... Ou mais uma resistência lendária sendo salva. Investigação. Investigação? Sim. Pra tentar descobrir onde está o Garra. Você é o universo agora. Ah, eu sou o universo. Tá vendo? Agora. Você depois vai falar, você não é todo mundo. Já não é, mas... Já tá errado isso aí. Boa sessão, nem uma inspiração. Eu vou gastar já que eu tô... Mas a consequência da ação vai ser tão boa assim, né? 32. 32? É. Você vê onde o Garrett está? Lá no cantinho. Não, ele tá lá no cantinho. Ah, tá! Eu achei que você queria falar comigo! Não, não, não, não, não, não, não. Caralho! Tá me zoando? Tá. Tá. Percebi. Nada e o vazio ficou vazio, né? Ou nada. Não, mas o que eles querem? Ah. O que eles querem? O quê? Eles querem. Eles querem. O vazio ou nada? Ah, minha cabeça, porra. Tá todo mundo querendo dominar o mundo aí, tá bem forte. Os caras não fazem um acordo? Eles têm que sair desse plano. Eu fiz um plano nosso, né? E ficar lá só no ar. Então quer dizer então que vai ter o fim dos Eternos? Que da hora. E vai ter o Mandarim, o verdadeiro. O verdadeiro Mandarim. Eu vi lá que você tinha postado. Eles estão falando. A Marta. Eu não sou o calendário da próxima fase. Da próxima fase da Marvel. Já tem 10 filmes anunciados. O filme do Doutor Estranho vai ser Henry e a Feiticeira Escarlate. Eu vi a visão da Escarlate, mano. Não, na nova série. Ele e a Feiticeira Escarlate. Sério? Os dois vão fazer a dupla no filme. Nem fudeu. O que você acha que vai sair dali? Coisa boa. É porque a série vai ser no passado. Então não é linkado diretamente com os acontecimentos. Só se acontecer alguma coisa no filme, que eu não sei. Eu não lembro se o filme vem antes da série ou depois no lançamento. Vai ter algum filme do Hulk? Do Hulk não pode ter filme sozinho. Por quê? Porque ele é da Universal. É? Não tem nenhum filme com o Mark Ruffalo, né? Do Hulk. Só não. Podia ter, né? Mas você viu também, vai ter o filme do Blade. É verdade, mano. Vai ser aquele... A Charalaila. O que é? Vou chamar a Zali. É, mas ele vai ser o coisa... Aquele indiano? Ah, não. Não, negão. Aquele que fez o... House of Cards. Não, eu não sei. Também. O Wesley Snipes. Sobre a luz do luar também. O Wesley Snipes. Eu sei. Seria o... Tomara que não caguem nesse, né? Porque no outro. O primeiro. Não, o primeiro filme era legal. O 2 e 3 que era ruim. Eu não curti, foi mais o terceiro, os caras terem mudado o dublador do Wesley, mano. Mas daí mudou pra todos os filmes, não foi só pro Blade. Mudou pra tudo. Eu acho que o Blade é o único vampiro negro que tem. Que mata os vampiros. De todos os filmes de vampiro, acho que é. Não que... tem o Crepúsculo, né? Tem o. O cara do Black Eyed Peas, né? Will I Am? Aparece no seu filme, parece, né? Parece mesmo, né? Ai, caramba. Will I Am? Dracula. Ufa, tudo isso. Os rappers para a participação do filme. Prepare to die. Pelas mãos de quem? Oh. Falta 4 turnos aí. Relaxa, tem 4 turnos pra cortar. Tá ligado? A Cira tá naquele meme, tá ligado? Tô assim agora, tô muito tonto, tá ligado? Tô suando. Eu sou, sabe aquele... Nada vazio. Eu sou aquele meme do... Do Cebolinha. O que está acontecendo? Tô assim. Não, é o cachorrinho tomando chá com a casa pegando fogo. Ok. Vou usar teleporte. Teleporte? Pra onde eu vim. Você tem carta? Tenho de bruxa. Só que eu vou usar o slot de brilho. Eu acho que isso não é possível. Não é possível. Uma resistência lendária do Lich foi capaz de segurar o nada e o vazio. E com teleporte. Ah, pode brincar, eu acho que teria que ser plane shift, né? Não, por quê? Eu não sei, eu. Se é pouco, não é possível, eu julgo quem eu não. Não, não é possível na tormenta. Eu vou pro lugar de tormenta. Ah, então na tormenta. A gente não viu pra onde eu vou, amor. Ele criou uma zona da tormenta, então o Enem descobriu uma. Ah, aí tinha já. Tá, não foi. A gente não vai ver nada, a gente não tá ali. Não entendi. É porque teoricamente como um portal, né? Não tinha, a gente fez verificação. Total. Vamos pra lá, imagina que vai sair o time stop. Sai o time stop. Né? Beholder. Olha, os olhinhos estão virados todo pra trás no túnel. Eles voltam. Uma covarde já fugiu. Mas não vai adiantar. Todos vão morrer. Eu vou mandar mensagem pra eles. Todos vão morrer. No anel. Não funciona. Não funciona? Por quê? Cadê os vales de tormenta? Tudo bem. Não funciona. Por que tem mágico que não funcionava na área de tormenta? Nem você funciona na área de tormenta. Por quê? Você está em loucura. Níveis negativos. Níveis negativos. Níveis negativos, tudo bem. Impossível se curar, é? Tudo bem, eu já sou. Praticamente. Regeneração. Você tá com 5 de exaustão. Então se a gente jogar o Beholder lá dentro, ele não se regenera. Acho que é mais fácil botar lá dentro. Okay. Então a mensagem não funciona. Não. Ok. Boa sorte pra sair daí. Então. Ela pode voltar. Ela foi ficar na porta. Então eu vou dar mensagem pra ela. Ela falou que ela pode voltar então. Assim, e aquela volta eu não tô preocupado. Diga a eles que eles significaram muito pra mim. E diga a todos, me desculpe. Eu vou abrir a minha espécie de interação. Aí, vou fazer maiorzinha, vou gastar uns spells lá pra aumentar ela. Essa mensagem dela tá. Dos bichos lá dos planos, tá? Vou olhar pro Garnet. Vou olhar pra ele assim. Ele tá vendo toda a turma. Você é ambicioso. Eu não ia vir barganhar com você. Mas vejo que nem a sua paz me faz ter sanidade suficiente. Ele já conversou, né? Então, até mais. Eu vou mandar um comando pra quem tá dentro do meu plano. Pra Jasmine comer a minha roseira que tem lá. Já que ela come qualquer coisa. Tá? Vou olhar pra essa literação e falar assim, então, o sacrifício é um nado vazio, que o último selo seja quebrado. E pulo. Não. Nessa literação. Estão chocados. Pode ir. Pode. Acabou muito bem. Pode. Pode. O Bermudrez está acabou. Pesada. O céu escurece. Começa o terremoto. Vocês veem quem está mais próximo da porta. Qual porta? De saída. O Rafael. Qual é a porta? Sai dessa aqui, né? Vocês todos conseguem ver, tá? Porque quando isso acontece, tudo estremece. Racha mais um pedaço da montanha, já estava debilitada. O céu escurece. Vocês olham lá para fora, pela fresta que se abre, e vocês conseguem ver Asgard brilhando imponente no céu. E o céu inteiro é negro. Oh. Asgard é o sol. E tá escuro. E está escuro. E ele tá brilhando. E ele está brilhando. E tá escuro. E está escuro. Meu Asgard não consegue iluminar o céu. Nossa. Uhum. Um frio. Toma conta da espinha de vocês. Vocês gelam por completo. enquanto vocês escutam a última trombeta sendo soada. Ah, não. Seus matou. Nós? A todos? Não, nos vocês matou. Não sabem que fui eu. Vamos parar aí. Você sumiu. Eu sumi, não. Só. A gente deduz. A gente deduz. A gente só tá supondo. A gente só tá supondo. A gente não tá falando. A gente tem certeza que você quebrou uma bolsa. O Big Brother tava dando risada. Não precisa necessariamente eu. Um terço. Você tem um terço de força. Você tem o... Seu histórico não te ajuda. Vai, vamos cair entre nós. Debaixo dos pés do Town Leader há uma chave. Ele abaixa e pega a chave. Quando ele pega a chave desaparece e uma marca surge no rosto dele. Quando essa marca surge no rosto dele, ele passa a mão assim, um portal se abre ali. O plano da Siri. Ativou a chave. Tá, o Beholder, ele tá confuso, pondo a mão assim, aquela tatuagem de ramos assim no rosto dele. Confuso. O Beholder, ele sorri insanamente. Todos vocês save entrou de constituição. É pra não cair. Eu posso deixar nas outras vezes. Peraí. Tá, mano, eu não sei se eu rerolo o teste ou não. Qual que é a dificuldade? Alta. Mais de 30. Eu tirei 30. Okay. Tirei 30. Acho que mais de 30, valeu. Então eu rerolo. Né? Era 35, né? Tá no chão. Não, aquela. Ah, é pra não cair com a trombeta. 50. Ah, então... Até um líder ficou em pé perante as trombetas. Não, se tirar 20, você joga 7 com vocês. Bom, no chão eu não tô, tô sendo celerito. Ué, o Rafa passou aquela vez, porque cair. Vocês não podem passar? Porque a outra vez não era 50. Ah, que coisa, não? Ah, é 52, valeu. É. Tipo, então nem compensa jogar então. É 50, porque tipo. Aí eu, eu sei o que seria. Com certeza. Passei. Aquele som surdeça da. Resistência lendária? Resistência lendária, passou. Só acelerinho. Porque, não, se eu tiro passei, 20. Tem resistência lendária, foda-se. Então todo mundo vai, pronto. Então dá aqui, dá as que esse bichinho. Gente, vocês vão ter só apontar por uma coisa mais importante do que ficar em pé numa porra de uma trombeta, né? Eu vou ficar de pé porque. Não, tudo bem, porque você não cai. Você é tormento, você pode. Não, na verdade eu não cairia por meios normais. Mas você é abalado. É outro esquema. Você cai deitado. Tipo, a pedra me impede de cair ao chão. Mas isso aí é outro esquema. Ok. Você quer a ficha dele ou não? Tá, peraí, deixa eu fazer o... Ah, tá, 18... É que... Você chega em 50? Não, tô tentando... Não chega, não chega. O universo, não tem 30 de a criação inteira estremece. No 19. O céu escuro. E vocês sentem a aniquilação da existência chegando, se aproximando de vocês. Se eu pudesse usar o meu... No, vocês... no bônus eu tinha 30. Sabe que algo aconteceu. Talvez você já comece a se integrar. Ainda não. Thanos estralou o dedo. Mas você olha e por um instante você consegue enxergar através de sua mão. Por um instante vocês conseguem enxergar através da montanha. Através do tempo e do espaço. Por um instante vocês conseguem ouvir as incontáveis vozes ao redor de Arton e além gritando em desespero. Por um instante vocês conseguem sentir cada forma de vida existente em cada recanto da criação gritando em desespero. Segura uma breve fração de segundo. E o Beholder ele continua lá rindo. Insanamente. Em seu corpo, Top, os bichinhos continuam lá, rindo, insanamente, gritando. Tudo será level, tudo será level, tudo será level, tudo será level, tudo será level, tudo será level. Será? E uma imagem se forma na mente de vocês. Garleth Edson. Dentro de uma área de tormenta. Meu Deus do céu, velho. Sugando o cérebro desta criatura. Nem fudeu. E ele vira e fala pra ele: você é meu agora, a Haradak. A tormenta é minha. Ele, a tormenta será Garleth. E suga o cérebro dele. Mano. Tudo será Garleth. Agora toque a Garleth. Agora o cara sabe tudo que se passa na tua mente. Ele já sabia. Eu tenho acesso o Beholder, ele fica rindo insanamente e fala pra vocês: tudo será uma coisa só. Todos nós seremos Garleth. Tudo será Garleth. Agora ele é Garth. Agora ele é Garth de novo. Não, agora ele é Mordor outra vez. Só pegar o livro. Bom, livro. Que livro, viu? E aí, o que vocês pretendem fazer agora? Sei lá, se vai tá... Eu quero ir embora. Mas se eu rasgo a ficha e vou pra casa, dormir. Sim. E tá acontecendo alguma coisa? Escureceu tudo. Por enquanto só. Só? A luz deixou de existir. Tá, eu, tipo... Talvez? Ai, ah, meu Deus do céu, velho. Como é que chama? Nada vazio? Nada acabou e ficou vazio. É, a gente tá no chão. Quem caiu no chão? A situação tá como? A gente consegue levantar? Consegue. Bom, eu tenho uma noção. Se tudo será Garnet, então vamos ganhar um pouco de tempo. Eu vou até o Beholder. Então eu desejo que você retorne à sua casa. E toco nele. Plane Shift. Caralho. Vai mandar ele pra onde? Pra, de volta pra Asa Tormenta. Ok. Tá. Não precisa fazer teste nem nada, nem sei se precisa de teste ou não. Precisa. Não vai. Não vai. Quem vai? Ele some. Ele vai embora. Vai embora. E o Beholder desaparece. E agora? Onde está a Ciel? Ciel, você me ouve? Tá tudo bem? Eu não sei onde você tá, mas a última trombeta tocou. Volte pra gente, não é seguro aí dentro. Ou seja, lá pra onde você tenha corrido. Eu vou fazer um bagulho meio insano também. Eu tenho um toque em você. Pera aí então, eu desço do celeirinho. Ai, isso não vai foder. Eu desço do celeirinho e chega perto. Sétimo dia já? É porque ela tá no ploto. Então toca em você, chacoalha a cabeça. Seus olhos sem pupilas derramam lágrimas. Vocês olham o portal da Ciere. Atrás de vocês, que foi aberto quando o Theon tocou a chave, que estava no chão, e a chave se transformou numa tatuagem no rosto dele, e vocês veem todas as criaturinhas que a Ciere protegia lá dentro chorando. Já entendi. Ah, é só quando ele afluta de novo, não é? Acho que o buraco é mais embaixo. Assim ele jamais. Acho que se ele jamais passaria o plano dela pra outra pessoa, se eu não tivesse certeza de que ela não voltaria. E justo pra mim, aquela diaba! Gente. Já que a última trombeta foi suada. Eu posso matar aqueles bichos. Eu preciso averiguar se Marte está por aqui. Você consegue localizar, Nastoff? Mas pode ter acontecido pior com ela. Isso ganhará tempo. Até posso tentar localizar ela, mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Vocês ouviram o que o Beholder falou? Sim, nós vimos a cena. Vocês viram? Vimos e ouvimos. Isso eu vou adentrando. Assim, de costas. Parece que não há mais como os 20 escapar disso. Ou eles farão algo contra isso, ou forçarei eles a fazer algo. Sinceramente, eu queria ter uma esperança nisso. Porque agora isso envolve a vida deles. Eu acho que eles vão. Ô Jeff, o fim do pessoal tá conversando, eu vim entrando devagar e fui atrás de Marta no local que eu vi no espelho. Mover, antes que você vire essa curva, lembre-se, assim ele foi e não voltou. Mas eu vou correr esse risco, pois eu preciso salvar meus filhos e Marta. Pois talvez esses sejam nossos últimos dias aqui. Então passarei com ela no meu último dia. E passarei com meus filhos também. Seja mais... E sai, do dash. Seja mais... Eu, quando você sai, não é só falar baixinho. Seja mais otimista. Isso não vai acabar assim. O Mori se separa de vocês e vai. Dash. Longos corredores. Blink no anel, tudo, velho. Ele está preocupado em direção ao santuário criado pelo Theon, onde estão sepultados a mãe da Toph, o Larsa e as crianças que compunham a criatura Lamúria. E o Madrid. Quando você chega lá no local, você encontra o corpo de Marta repousando sobre uma placa de pedra. Tá, vou correndo ver se tem algum sinal vital. O coração dela bate. Tá, é... ofegante. Jeff, é, vou ver se tem... Vou botar a mão na barriga dela. A expressão dela, assim, um pouco acelerada. Ver se tem algum sinal, alguma coisa na barriga, se mexendo. Como é que é? Vou pôr a mão na barriga dela, pra ver se as crianças estão... São meus... Você sente um chutinho? É, um chutinho, pra ver se tem... Senti um chutinho. É filho de orc, você não sabe qual que é o tempo da gestação. É verdade. Confiando. E aí, é... Tá, vou pegar ela nos braços e voltar. Quando você pega nos braços, ela dá um gemidinho. Você pega ela nos braços de que jeito? Gente, assim? Ela é deitada? É. Ok. Ela dá um gemidinho. Abre os olhos. Sim, Marta. Vamos embora daqui. Seus braços não estão mais Marta. Está o devorador de mentes que assumiu a identidade dela. Tá, minha reação é fúria berserker fudida. Fúria insana. Ok. O que você faz com o devorador de mentes que está no seu colo, tentando devorar a sua mente? Da hora que acontece a cena. Está grávida dos seus filhos. Eu, tipo, eu ajoelho, vejo que ela está se contorcendo, ajoelho no chão. Eu pouso ela. A hora que eu vejo a cena da... que vai morrer, eu berro. Tipo, insanamente. Eu não tenho o que fazer ali, tipo... O grito de ódio, dor e desespero do Murno ecoa quase que por arco inteiro. Vocês conseguem ouvindo lá de cima, da entrada da mina de gordinho. Até os surdos poderiam... Com essa fúria, Jeff, eu libero o poder do... Demon Hunter, que é a Hora Infernal. Meu corpo ficar envolto de chamas. Ok. O devorador de mentes, que já foi Marta, tenta devorar você. Mas ele é queimado por suas chamas. Então ele cessa sua tentativa e se levanta pra sair fugindo de você. Ponto. Da barriga inchada, grande, onde você sentiu um chute, começa a se mexer. E aí você percebe que não é um chutinho que tá vindo. Parecem ser dezenas de dedinhos ou tentáculos me mexendo ali dentro. O devorador de mente se levanta. Olha pra você. Parece sorrir. Uma bebê de 2 minutos. Tá. Insanamente me levanto. Fecho o olho. Pego o machado. Um de chamas. Vou usar poder da manopla. Ok. E mirar na cabeça, partir a cabeça do cara. Nem que consta todas as contas que eu tenho, ou um negócio. Eu tô insano, filho. Não tô pensando o que eu tô fazendo, nada, velho. Caraca! Tô insano. Joga um D12. São as contas que vão embora. Então eu tô insano. 5. Protege 5 aí. Eu protejo. Será que ainda tem? Tem, porque ele tem, porque eu achei que ia ser. Tipo, regenerou todas. Mas aí, como subiu um nível, é 2D8 que ele joga. É 2D8 de conta. Dobrou as contas! Não vai deixar de ser seu filho. Dobrou as contas do tentáculo. Do tentáculo aí, ó. Do colar. Tipo, meio que quando eu faço isso, Jeff, eu mostro pra ele o negócio. Vamos dizer assim: uma aura. Barra meio com um espectro demoníaco saindo de sombra atrás de mim. Você é a minha forma demoníaca do. Minha mutação, a forma demoníaca do Demon Hunter. Certo. Será que o Murray. Você escuta um riso de sua mente enquanto você parte o devorador de mentes ao meio. Os três ao meio. É o riso de Neron. Você percebe que ele se fortalece. E ao mesmo tempo que Neirão se fortalece, você ouve um sussurro, quase um choro, em sua mente. E você reconhece imediatamente a voz. Sua mãe. E você faz? E o que vocês fazem? Tá, o cara. Vai daí, caralho. Cara, se eu fizer isso, eu vou. Tipo, como se. Calmaria chegasse, eu ajoelho em pranto no chão e. Identificar todas as pessoas que estão dentro dessa caverna. Fica em pranto no chão. Certo. Identificar todas as pessoas. Tudo fica em prantos no chão lá. Posso tentar. Okay. O corpo, tipo. Faça isso por mim. Meio que ao mesmo tempo me culpando por não ter conseguido proteger ela. Mas só pessoas. Certo. Só pessoas. Ah. Ô, Gé. É. O Celene pediu pra Toph tentar procurar todas as pessoas que existem dentro dessa caverna. Pessoas. Humanos. Pessoas? Humanos. É, humanoides. Ok. Humanoides ou humanos? Tá. Você. É, o que é que eu jogo? Usa seu ki. Joga o seu pé. Não fiz besteira. Você sente a presença do mundo muito fraca. Muito abalado, transtornado. Dezenas de metros abaixo de vocês. Ele é a única criatura que eu senti? Sim. De errado. Sei. Eu só consigo sentir uma criatura só. E é o Murray. Você ouviu o grito dele, né? Sim, não tinha como ouvir. Não é possível. Ele tá até mais uma pessoa aqui. O que você esperava encontrar aqui, Sérgio? Um conhecido. Eu viro elfo e eu vou atrás de onde tá o Murray. Se puder me acompanhar? Acho melhor irmos todos juntos. Como? Eu não sei a que hora que a gente vai sumir mesmo, então pelo menos vamos ficar todo mundo junto. Bom, vamos. Assim, quando vocês vão tentando sair, vocês veem o portal do Theon, do plano do Theon sendo fechado. Os bichinhos em choro lá dentro, enquanto o portal se abre. E todos vocês desaparecem. São todos teletransportados. Eu tive a impressão de que eu vi um bicho comendo uma flor. Eu tô ficando louca. Vocês todos são teletransportados. Vocês surgem novamente. Todos vocês juntos, reunidos. O Murin junto de vocês. O Murin está de joelhos no chão. Chorando convulsivamente. Vocês estão num grande salão. Esmurrando no chão. Um salão belo, majestoso. Uma espadada, né? Onde existe uma mesa gigantesca, rodeada por 20 cadeiras. Sentada em cada uma dessas 20 cadeiras, com exceção de uma, está cada um dos 20 deuses. Quem é o que sumiu? Ah, ninguém tomou o lugar dela. Até o terceiro lá, o. Ela tem seguidores, mas ela só tá presa. Então. Exato. Então é 17 cadeiras. Então é duas cadeiras faltando. Você só 20 deuses? É, meu. Essa é a. Esse é o meu. Essa é a deusa dos ar, né? Não, o terceiro é o terceiro. Terceiro é o cadê-dragão. É, o cadê-dragão. Então falta ele. Não é, foi substituído. Calmeiro olha pra vocês. Fita cada um de vocês. Vocês olham lá pra fora no mundo de Calmir. Há um disco luminoso no céu. Como se fosse um sol particular criado por Calmir. Mas o céu no plano de Calmir também está negro. Calmir olha para cada um de vocês e fala: o que, em nome de cada um aqui, vocês fizeram? Não fomos nós. Eu levanto, quer dizer, levantou, já estava de pé. Meu amigo, eu não sei o que aconteceu, mas o grito que você deu. Não tem necessidade de perguntas. Eu sei que sua perda foi muito grande, mas lembre-se, pelo menos você teve a oportunidade de conhecer alguém que você amava e que esse sentimento foi recíproco. Mas, infelizmente, aconteceu isso tudo. Bom, nos vemos então em uma outra existência. Foi um prazer ter vindo ao seu lado. Aos demais também. Foi um prazer ter vindo ao lado de vocês. Toque, então, você para de enxergar. No copo. Fecha. Não, porque é os orbs. Ah. Você tirou? Tirei. Ok. Foi onde? Não, na mesa. Na mesa? Na frente de quem? Na mesa. Nesses comparados inertes. Os três simbiontes. Dois, né? Os dois simbiontes que estavam no topo do top, comparados inertes. Subitamente, aquele par de binóculos praticamente, tá? E aquela aranha imensa que ficava no peito dela, desmancham. Vira uma poça vermelha. Mas ela é forte. Essa poça vermelha se junta. Começa a ondular. Essa poça vermelha. E a poça vermelha começa a se espalhar por cima da mesa. Por cima da mesa. Vai se espalhando, afinando, afinando, afinando. Até que começa a surgir um buraco no meio dela. Tá? Como se você esticasse uma massa de pão. Uma massa de pizza. Você esticando, esticando. Você abrindo um buraco no meio, esticando mais e mais e mais e mais, é até que se transforma numa circunferência. Ou círculo, sei lá. Só fica uma fina borda vermelha formando um círculo. O centro dessa borda vermelha começa a emitir um brilho. Um brilho avermelhado. Os 20, os 19 deuses ficam apreensivos. Eles sacam as suas armas magníficas e poderosas e se preparam para atacar o que quer que aquela criatura da tormenta vá fazer. Esse eu falo. É tarde demais. Garnet tomou a tormenta para si. Ele agora é o Lorde da Tormenta. Camir olha para você. Olha pro negócio. Calmer fala: não, não pode ser. Nós vimos. Se ele fez isso, ele terá poder demais. Por isso que acho que essa reunião está em bom horário. Mais preocupados com o item. O item não é nada perto do que ele é. Olha pra aquela criatura da tormenta. Tá atuando de forma estranha e fala: se ninguém vai fazer nada, eu farei. Pega o machado dele, ergue no alto e vai pra cima daquela vida. Salta por cima da mesa. Desfere um golpe certeiro aqui no centro do círculo daquela criatura. Quando ele atinge, o machado de Kim se torna mal. Feito uma geleia. É demais! parar, na verdade. Calmir olha pra aquilo. E pela primeira vez, vocês testemunham o pavor do líder do panteão. Ele expandiu Calmir o poder. Estala os dedos. Pois ali ele é onipresente, onipotente, onisciente. Para desintegrar da existência aquele pedacinho da tormenta que está em cima da mesa dele. E quando ele faz isso, o punho dele é desintegrado. E vocês veem aquele brilho vermelho emergindo pro alto. E vocês começam a ver uma cabeça rocheada e vermelha surgindo de lá de dentro. Seguida de olhos roxos e tentáculos oscilantes. Vocês me trouxeram aonde eu queria estar. Foi o Calmir que trouxe nós aqui. Foi o Calmir que puxou nós. Devorarei cada um desses 19 e eu serei invencível. Garleth começa a se materializar dentro do reino de Calmir. Calmir olha para aquilo. Os 19 deuses olham para aquilo. 18 e 75. É, basicamente. 1875. Mará olha pro punho dele. Ele tem meu bracelete. Nimbi batendo as mãos, sorrindo com seus dentes podres. Minha colher, ele encontrou minha colher, ele encontrou minha colher. Mamãe, mamãe, tá voltando, ele achou minha colher. Minha colher, minha colher. E Nimbi arranca os próprios olhos em sua loucura completamente insana. Garleth, sim. Encontrei sua colher. Sua mamãe está vindo. Eu vou devorá-lo. Em breve, devorarei sua mamãe e seu papai. E Garleth vai sendo lá dentro. Em desespero, Calmir cria uma muralha de energia ao redor daquilo, vira para cada um de vocês ali presentes e diz: esse lugar está comprometido. Vamos embora daqui. Eu tenho uma ideia. Vamos para o bolsão. Pensei a mesma coisa, Cedric. Por que iríamos para lá? Porque se os deuses são atingidos por lá, talvez ele também fique mais fraco. Afinal, ele tem coisas que pertencem a vocês. Ele não é um deus. Ainda. Mas ele tem poderes dele. Nós ficaremos vulneráveis. Será uma luta justa, eu acho. Se ele já é invencível agora, se nós sermos sendo fracos, não teremos qualquer chance. Um plano sem o seu Deus sucumbe. Ou saímos. Algum de vocês olha para os outros 18. Pode abrigar os meus filhos. Tenebra sorri. Claro que sim, querida. Sempre pode contar comigo. Abre um portal. Calmir estala os dedos. E vocês veem um vento atravessando o portal. E estala os dedos novamente. E todos vocês atravessam esse portal. E vocês estão no reino de Tenebra. Bem-vindos de volta, Sombria. Que circunstância, né? Tá tudo escuro no céu. Normal. Aquela lua brilhando no céu, que não tá clareando nada do céu. E o céu está negro, mas negro sem estrelas. As estrelas que vocês viam antes no céu de Sombria já não existem mais. Quando vocês chegam, ela sorri pra vocês e fala: fiquem à vontade. E, por favor, contem tudo o que aconteceu. Estou morta de curiosidade. Calmer fala: olha pro seu cotoco, mas sejam breves. Não temos muito tempo. Olha pro alto. Não temos muito tempo antes que tudo comece a ruir. Mas o último sono foi quebrado. Exato. Mesmo com o último selo, ele teria poder para tomar esse mundo. A tormenta é de natureza aberrante. Nem mesmo nós, os 20 deuses, fora dos nossos planos de onipresença, somos capazes de destruir a tormenta. É possível que ele tenha razão no que diz. impossível que ele seja capaz de deter o nada e o vazio com o poder que ele está reunindo. Se a tormenta foi criada a partir de uma revolta de três deuses, será que esses mesmos três não poderiam revertê-la? Reverter a tormenta? Sim. Não sei mais. Eu acho que... Eu não sei mais. Bom. E você percebe o desespero no olhar dele por não ser mais onisciente. Da parte ordinária. Tá todo mundo. Ele olha. Tá todo mundo ali. Todos todo mundo. Ele olha assim pra uma senhorinha baixinha, tá menor do que a Toff, tá? Com uma carinha de boazinha, uma carinha de gentil. Aquela velhinha louca pra dar um leitinho e contar uma história pra vocês. Olha pra ela. A velhinha olha pra ele, olha pra todos vocês, e a velhinha fica branca, feita uma vela, e fala, um grande seco. Eu também não sei. Diz Tanató. Bom. Tanató não sabe. Se vocês não sabem, então é porque vocês já não se importam. Vocês deveriam ter pensado nisso desde sempre. Ter um plano primeiramente de vocês. Eu tenho. Qual que é o seu plano? Mas para isso precisaremos do poder que nos foi dado e o qual nós recusamos. Sim, era isso que eu tinha em mente. É a única chance que teremos. Por que vocês não devolvem a inteligência tibiana? Por que vocês não trazem de volta a Valkyria com toda a sua ambição? E por que vocês não trazem... Terceiro. Porque vocês lembram, agora todo mundo lembra. Todo mundo lembra agora. Todo mundo passou o teste. Mas não é igual um dragão, vai. É um cara que tem que lembrar. Não fala o nome em grau. Por que cada um de vocês não pega os itens que lhes restam ainda? Param com toda essa ideia superficial de ordem? E tentam reverter a situação e tragam de volta o mundo. Tenho certeza que cada um de vocês aqui não quer perder esse mundo agora. Não podemos. Temos que detê-los. Mas vamos. Não podemos perder esse mundo. Em caso dê errado, pelo menos você estaria salvando seus pais. Não há mais o que temer. Os selos foram quebrados. Os deuses não têm mais por que não intervir no mundo. Precisamos reunir os 20 itens. E sim, precisaremos do poder de Kaledranok nisto. Oh, ele lembra! Todos os deuses começam a se entreolhar. Eu sabia. Eles começam a se entreolhar, todos eles. Acho que quebrou os selos, quebrou o mal de selo. Pode ser. E aí? Um portal. Ah, me fudeu. Um portal surge. Essa é uma menina. No reino de Tenebra. E uma figura entra ali dentro. Me fudeu, velho. É um homem alto, esguio. De belas feições. O canho azul. Seu cabelo amarrado. Tem vários dreads multicoloridos. Que da hora. Ele entra dentro do reino de Tenebra, sem pedir licença. Agitando, movendo um cálice em sua mão. Sabia que ia fazer isso. Sua mão Filantrão. É moldurada por anéis que simbolizam garras de dragão. Olha pra vocês, seus olhos cintilam as cores de todos os dragões. E ele sorri. Bem... Eu não esperava por isso. Não desta forma. Eu agacho. Mas aqui estou novamente. Seja bem-vindo de volta, pai. Que bela saudação, meu filho. Meu leal filho. Um dos seis escolhidos. Tome. Beba um gole. Tem vinho. Bem? É, os selos foram quebrados. Ele olha pro alto e vocês veem Kaledranok ficando com ele. como eu retornei. A existência está sendo apagada. A começar pela maldição que me baniu. O que virá a seguir? Como disse? Libertação de Valkyria. Sim, minha irmã. Vejamos. Ele rasga o plano de tenebra. Caralho! Abre uma fenda espaço-temporal e mostra a estátua de Valkyria. Eu dou uma olhada onde tá Valkyria. Todo mundo assim. Como tá a cidade de Valkyria? Tá assim, tinha um monte de tarrasque, tinha um arsenal, tinha um talude, tinha não sei o quê. Tá assim, ó. É verdade, você nem tinha. Você faz assim, ó. Mas não nada. Tá tudo escuro! Tá tudo escuro, tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Não tô ouvindo tá, nada, sai som. Tá bom. Sai som. Sai som, beleza. A cidade de Valkyria tá inteira destruída. A estátua de Valkyria, ela tá tombada no solo. Olha. A estátua de Valkyria tá tombada no solo. Acabou o selo? É, acabou o selo, ela saiu, né? E ela exibe agora rachaduras. Ela tá saindo, tá saindo. E exibe um rombo gigantesco na cabeça da estátua de Valkyria, onde a cidade voadora de Vectora tá cravada ali, afundada e soltando fumaça, uma fumaça negra. Não, mano, nós acabamos com o bagulho, velho. E aí vocês têm a impressão de ver a estátua se levantando e vindo na direção de vocês. A estátua levantando com o bagulho. Andando. Uma flor na cabeça. Atravessando aquela fenda aberta por Caledranoc sem a menor cerimônia e entrando no reino de Tenebra. Aberto mais um pouquinho que nem te ver. Sem super. Valkyria olha para aquilo. Calmir, não era o acordo que tínhamos. Não era para ser desta forma. Eram meus filhos que deveriam me ler. Me libertar. E olha pro céu negro no reino de Tenebra. Ela dá um sorriso. Puxa das costas um mangual. Começa a girar bem. Vamos para a última aventura, então. E alguém menor chega ao lado dela, sorrindo. Sim. Vamos para a última aventura. E vocês olham e veem o louco que ficava diante da estátua. Tibian, o deus louco. Ele olha e fala: acho que vamos todos morrer. Não. Se não fizermos nada, sim. Se fizermos, talvez. Talvez é muita coisa. Já tá bom. E quando o Tilian está ali, e vocês fazem as contas, vocês percebem um erro na Matrix. Tem 20, 21. Tem 20 deuses. Mas sempre teve. 22. 22. Voltou 3, né? É. Voltou Valkyria e voltou 2 que tinham sido. Tinham perdido o posto. 22 deuses estão ali. Aí buga, exato! Aí buga e volta. Cobrou uma mais? Não, pera aí. Sempre haverá 20 deuses maiores. 22. Pera, não tem mais selo pra quebrar. Recria os selos pra quebrar o primeiro de novo. Exato. Mas eu acho que não sei que foi 21, né? 20. Porque aí dizem que Zaz sai, mas Zaz não morre mesmo. Exato. Zaz nunca perdeu o posto de divino. É? Nunca perdeu. Eu gostaria nesse momento de contatar o meu colar da Lágrima de Valkyria, porque tem outras espalhadas por aí. Certo. Tentar entrar em telepatia pra avisar de que ela já está ligada. Que foda! Que foda! Por todo o mundo de Arton, você vai escutando vozes emocionadas agradecendo pela mensagem e louvando o nome da sua deusa por ela finalmente estar liberta. Sim pra tudo. Sim pra tudo. E todos perguntando pra você: Quem a libertou? Cassini. Tem a ver com, tem a ver com o escurecimento do céu? Sim! Ela não está liberta, nós vamos todos morrer. Ela só libertou pra falar nos meus pêsames pra todo mundo. Não falo mais nada. Certo. Eu procuro alguém que provavelmente esteja de máscara ali. Acho que isso pertence a você. Está quebrado, mas já é o começo. A bolinha do anel de Asgard. Ele pega. Temos que localizar os outros. Contamos com a ajuda de vocês. Fudeu. Eu só sei a localização de um. Eu sei onde estão todos. Pera, Grial, empresta sua mochila. Dá aquele caderno. Aquele caderno contém a localização de tudo que ninguém escreveu. Meu caderno. Tem. O Grial entrega o caderno pra você. Quem que pediu? Calumner. Asgard. Eu acho que é esse, eu não tô enxergando bem, mas... Esqueci que eu tô cego de novo. Asgard pega. Abre e olha. Mas está, acho que por enigmas. Tá na loucura. Precisamos da ajuda de vocês. Sim. Vocês terão que buscar isto. Enquanto deciframos o enigma, eu sei onde fica um. Será uma missão árdua. Deveria ser a nossa missão. Mas nós temos outra tarefa a cumprir. Que tarefa? Proteger a realidade. Porra de Deus! Temos que proteger a realidade. Minimizar os danos a ela. Pra poder ressuscitar uma pessoa, tem que pegar uma parte dela, né? Temos que minimizar os danos à realidade. Peraí, a gente tá em sombria. Eu não pegaria uma parte da Marta, mas acho que pegaria. 32. Onde que ela tá? Não muito longe dali. Em tristeza. Ah, é igual lá. Não, é Enola, não é? Enola é a esposa do Anis. É fervente. Tipo, eufórica. Eu saio correndo. Pessoal, eu já volto. Ok, e a Toph se afasta de todos vocês. Toph, enquanto você está indo embora, Homer começa a explicar a situação. Você vai ouvindo. Homer diz: a primeira parte da realidade que sumiu foi a maldição que eu tinha imposto aos três deuses. A primeira parte se rebelaram. Da maldição? Tudo irá desaparecer em sequência. E não sabemos o que desaparecerá primeiro. O que desaparecerá em segundo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Pode ser que a próxima coisa a surgir sejam os 20 deuses. Pode ser que a próxima coisa a surgir seja a luz que ilumina a Arton. Pode ser que a próxima coisa a surgir seja o próprio mundo de Arton. Pode ser que a próxima coisa a surgir seja simplesmente o oxigênio. Pode ser que a próxima coisa a desaparecer... Quando surgir? Sumir. Pode ser que a próxima coisa... assumir, seja a água, seja o calor, seja o sangue. Não sabemos com exatidão, com qualquer grau de precisão, qual será a próxima parte da realidade a assumir. Temos que protegê-la. Usaremos. Usaremos o nosso poder. Usaremos o nosso poder. E o item que vocês já nos entregaram para tentar proteger a realidade. Impedir que as coisas mais essenciais à vida sejam destruídas. Caso nós falhemos, tudo estará perdido. Com 18 itens, dá pra fazer essa tarefa? Qual tarefa? De proteger a realidade. Podemos, no máximo, adiar a destruição final. Porque, você sabe, 2 itens estão de posse de Garnet. Sim. Com os 20 itens, talvez tenhamos uma chance de afastar o nada e o vazio e continuar existindo. O sacrifício será muito grande. Com apenas 18, podemos dar adeus à existência. Bem, precisaremos novamente colocar nas mãos de vocês, nas mãos dos mortais, uma tarefa que deveria pertencer aos somente os deuses. Precisaremos de vocês nos ajudarem de novo. Reúnam os 20 itens. Tragam-nos para nós. Antes que Garleth absorva toda a tormenta. Antes que ele comece a absorver a nossa realidade. E antes que ele descubra onde nós, os 20 deuses, estamos escondidos. Teneda? Sim, querido. Você pode me dar um machado para esse plano? De que tipo de chave você precisa? Para que eu possa teleportar para cá, quando parte da missão estiver concluída. Vou lhe dar algo que veio deste plano. Será que ajuda em seu teletransporte? Não sei. Pode ser que sim. Pode tirar um morto-vivo. Então será feito. Ou melhor, onde fica o seu templo aqui? E ela vai indo. Ah, isso eu posso lhe mostrar. Vai indo na sua direção, gesticulando com a mão assim, semelhante ao Caledanok. Chega bem perto de você. Bem perto de você assim, ó. Tá bom. Vê? Lá está o meu pente. Beijo a você. Ela é filantra. E beijo a você. Tá pagando item mágico aí. Menete. Ó, o Beholder não ajudou esse turno. Me nega seu tempo. Assim eu posso estudar um método de entrar com a magia. Você já está aqui. Todos estamos. E vocês todos estão no templo de Tenebra. Eu vou procurar a sequência de teleportação que tem ali. O sigil. O quê? O sigil de teleportação. Eu quero estudar ele. Porque só com isso eu já consigo vir pra cá. Eita. Você consegue entrar e sair do reino de Tenebra livremente. Uhum. Agora o Garth tá ali. Ok. 8:30. Vamos encerrar? Mais alguma ação? Eu queria. Diga. Eu tô esperando você baixar, falar que eu achei. Ok, mais alguma ação? Sim. Diga. O que faremos para proteger nossas cabeças? O que você já vem fazendo esse tempo todo? Sendo superiores aos próprios deuses. Que disse que eu tô falando, pau, cara? Eu adoro aventureira, né? Essa é a Joana, aventureira. Mas sempre que vocês estiverem em perigo absoluto, poderão chamar por nós. Nós iremos auxiliá-los. Não todos, mas pelo menos um de nós poderá se deslocar daqui para ir em auxílio de vocês. Muito obrigada. Que bom ver a Lisbeth. Fui fiel todo o tempo. Fraquejei alguns momentos. É. Mas não foi isso, né? Salvei alguns homens. É, ela foi fiel, mas não foi leal, é diferente. É, quase troquei a deusa. Um pouco mais de poder, mas eu voltei pra nós. Tô começando a... Muito bem. Estou orgulhosa. Venerar outro deus, né? Não sei como vocês fizeram isso, o que aconteceu, mas de algum modo, você me libertou. Vocês todos. Bem, agora é melhor vocês apressarem seus preparativos. Mais alguma ação? A minha em particular. Tô com tempo. Nunca voltou de conta a cabeça. Tipo, chorando. Amor, você tá correndo 4 vezes mais. E tá reportando. Tipo, ele tá reportando. Na verdade, ele tá correndo pelo menos umas 12 vezes mais. Só, é. Você entra numa cidade de um demônio, uma tristeza imensurável. Você sente a presença dos mortos-vivos chorando ao seu redor. Vampiros. Esqueletos, zumbis, essas criaturas choram ali dentro daquele lugar. E aí subitamente você se detém diante da presença de uma criatura. Nem fudendo que essa música tá tocando. Caralho, velho. Mas nunca que ia dar. Nem se colocasse a música ia certo. Como é que ela sai aqui? Ela sente, né, mano? Ah, não, talvez ela não sentiu? Ah, da outra vez ela é diferente. Ah, tô cega. Você mesmo? Sim, eu te encontrei. Bom, não nas melhores circunstâncias, mas... Você tá bem? Sim, eu estou... Perdão, Toff. Pelo quê? Por ter atacado você. Não se preocupe. Por ter te causado mal. Não, você jamais me causou mal. Eu quero que você venha comigo. Minha criança. Minha. Ela abraça você e pega você no colo. Ah. Tá bom, velho, eu deixo. Ah. 3 vezes. Abraça você, pega você no colo. Mas o que você está fazendo aqui, Tom? Você não... Não, eu não estou morto, não. Mesmo se eu tivesse morto, acho que não viria pra cá. Eu preciso que você me acompanhe. Você vai, acho que a hora que você chegar onde eu quero, você vai entender. Eu não sei se aqui também pôde ser ouvido a trombeta. Sim. Então, isso quer dizer... Estamos todos em comum. Isso quer dizer que a existência está acabando. Tudo vai acabar. Se a gente não agir rápido pra tentar estender isso. Bom, vem, me coloca no chão. Me coloca no chão. Depois do chão. Tá correndo pra você. Então vamos. Não, vou puxando ela e vou a milagres. Ela tá indo correndo pra você. Ela tá indo assim. Pensei a mesma coisa agora. Ela não é bagulho físico? É? Ela é um bagulho físico, mas você corre pra caralho, né? Eu achei que era tipo fantasma com boa. É a cena do desenho quando você corre do lado. Ela assim. Eu vou até o pessoal. Ok. Vocês não estavam no mesmo lugar. Não. Bom, enfim, essa aqui é a minha... É isso mesmo, minha mentora. Enfim, bom, deixa eu abrir o olho, senão eu tenho que jogar pra vocês. Mas tem um porquê. Bom, como a gente não vai... Eu acho que a gente não vai ficar vivo muito tempo. Queria que vocês conhecessem a pessoa que tomou conta de mim. Minha mãe, praticamente. E foi a pessoa que eu matei. Uma das. Em busca de poder. Tô falando dos 20 deuses. Certo. Isso é o poder corrompe. Quando a gente tá procurando o poder, tudo isso corrompe. Talvez seja uma luz pra gente. Talvez Garth se corrompa de alguma forma e vacile, assim como eu fiz. Mas enfim, o que eu queria dizer, bom, já que eu não sei se eu vou ter tempo, nem vou viver bastante tempo pra falar isso, queria aproveitar a oportunidade e perguntar quem de vocês, deuses, ouviu minhas preces? quando eu tinha 3, 4 anos de idade. E esse é o plot. Qual a prece? Vocês não se lembram? Não foi em Oca. Eu sei, mas eu tô jogando em Oca. Vocês não se lembram? Eles ficam olhando pra você, todos os 20. O dia que eu pedi para que vocês tirassem a minha visão, para que eu não pudesse ver mais a minha mãe. Quem foi o sádico que fez isso? Ele pediu? Eu pedi. A escuridão é meu dom, querida. Então foi você? Sim. Muito obrigado. Você, por mais que seja uma deusa não muito bem vista, até de certa forma maligna, me fez um... Não, maligna não. Apenas uma menina má. Oh, como que é? Mas isso me ensinou bastante. E por muito tempo eu deixei que meu pai levasse a culpa por isso. Ele só quis me proteger. E hoje eu tô contando isso pra vocês, já que talvez não teremos outra oportunidade. Foi quando eu pedi pra qualquer um dos deuses que pudesse me ouvir, me deixasse, tirasse minha visão, para que eu não pudesse ver o corpo morto da minha mãe. O mal que eu cometi a ela por ter nascido. E por todas as vezes também que eu culpei meu pai por ser uma pessoa ausente e tudo mais. Não era isso que aconteceu. Tanto o acidente da carruagem, que foi minha culpa, que eu forcei aquele acidente. Mas felizmente eu encontrei Irana, que pôde me mostrar que a gente não precisa da visão para poder enxergar o coração das pessoas e também a Ciri, que não está entre a gente. Por mais que a gente julgue ela por ser talvez até um pouco má com a gente, mas a gente vê todo o amor que ela demonstra por aqueles animais. E isso é o que a gente deveria demonstrar entre a gente mesmo. E talvez se por um instante fechássemos os olhos e enxergássemos só o que há dentro da gente, seria melhor. Poderíamos agir melhor. E foi por esse motivo que eu pedi que agora que eu sei Tenebra tirasse a minha visão. Mas hoje eu entendo. Vocês sabem o que eu fiz por poder, por pura avareza. E olha onde a gente tá. Tá certo, pode não ter sido a culpa minha, mas eu partilho muito disso, tanto pela tormenta e tudo que aconteceu. Mas, obrigado. E obrigado também a Lena por ter me dado a vida. Você vê Tenebra balançando a cabeça, sorrindo pra você e falando, desculpa. E não menos importante também, agradecer a Lena por ter me dado a vida. E pedir desculpa por ter tirado tantas vidas que você deu. Porque você, acima de qualquer um desse lugar, nesse exato lugar, pra mim sempre foi, sempre vai ser a coisa mais importante, a vida. Porque você não enxerga o que a pessoa vai fazer com a vida dela. Você simplesmente dá de bom grado. Independente se ela vai ser um Garlith que vai tentar acabar com o mundo, você dá a vida. Você vê aquela criancinha de aparência ingênua, balançando a cabeça assim, segurando lágrimas nos olhos, sorrindo pra você. Não, isso. Ela entendeu. Isso. E aí você vê a Inanna saindo de trás de você. Sim, eu vejo. Indo na sua frente. Sim, eu vejo. Abaixando e te abraçando. Esse é o plot. Exato. Agora sim, a Toph não odeia ninguém. Nunca odiou. Só ela mesma. Entendeu? Lina, um abraço a você, Marias. Você enxerga. Agora, os deuses todos vão até a Toph e a tocam. E os deuses fazem um círculo ao redor dela. E a última das maldições finalmente é quebrada. E você volta a enxergar. Com seus próprios olhos. Sim. Ok. No próximo capítulo. Não faço a menor ideia. Caralho. Gatos selvagens correndo, lutando Kung Fu. Próximo episódio, filler, para o próximo episódio, guarda-chuva. Tem tempo que eu tô esperando isso, esse bote pra sortar, cara. Próximo episódio, Farber Inc. pro mestre poder ter tempo de pensar. É o som da saurquido. Agora um mês de Farber Inc. pro mestre poder... Quando expor os fillers. Agora eu preciso de uma grande preparação. Estamos de fase. Avançou muito, né? Totalmente. Avançou muito? Não, não importa. Com certeza. E os meninos perderam. Caraca. E agora eu não sei o que será da Ciel. Ela tá viva, eu ouvi ela ainda. Ela tá viva, eu ouvi. Você viu, né? Não, você acha que você me ouviu, porque eu sou subconsciente falando contigo. Então. Não sei. Primeira temporada não. Essa é qual temporada? Palmeiras, né, tá? Palmeiras não age essa temporada. Chegamos ao final de mais uma temporada de Jornada de Sangue. Palmeiras tá aos prantos. Agora mais um ano de preparação pra quinta temporada? Eu tô muito puta que o Palmeiras não passou meu recado. Eu pensei em... Eu acho que a Gosma ia tomar conta da minha mente. E eu pensei... Em tomar os 4 frascos de veneno pra morrer e não tomar conta da minha vida. Ok. Poderes do Beholder, só pra vocês terem uma noção. Um era pra dominar, né? O 2 seria um efeito em termos de regra similar à petrificação. E se a pessoa fosse petrificada, ela não seria petrificada, ela viraria um Lefeu. Seria corrompida. O 3 seria insanidade total, ou seja, atacar os coleguinhas. O 4, 10 de 10 de dano, curando o Beholder e mais um nível de exaustão. O 5, envelhecimento de 2 10 anos. Nossa. E os 10 explodiriam nessa rolagem. Nossa! No caso, se isso daí me afetasse, eu não envelheço. Você não envelhece de forma natural. Exato. Natural pra eles. 6. Seria teletransportado 3 de 10 metros aleatoriamente. E os 10 também explodiriam. Ah, é. Mano, pra puta que pariu. O 7. Loucura da Tormenta. Ganharia pontos de sanidade. O 8. Petrificação mesmo. Só que se transformar numa massa vermelha. E se transformar em tormento também, mas não numa criatura, e sim numa mobília feita de tormento. Quando a gente viu dos carinhas, né? Quando eles entraram na borda. Sim. Esse cheiro de livro. O 9. Não preciso falar do 9. Dano. Né? E o 10 seria o equivalente ao matar, e só que você seria dragado pra dentro da área de tormenta, ia se tornar parte do tormento e deixar de existir instantaneamente, como aconteceu com a Sierra. Não foi mais da hora. Ok. Muito boa a sessão. Espero que vocês tenham gostado. A sessão gostou, tô até com fome. Chega. Você é uma força blusa? Vamos ver o... Chega. Próxima sessão, vou contar isso pra vocês. Olha aí, ó. Acabou a sessão, velho. Basicamente. É, essa campanha tá caminhando pro fim inevitável agora. E deu menos trabalho pra ele cortar a boca. Agora não vai pra temporada final? Quantos anos vai essa temporada final? Então, vamos ver. Pra vocês sobreviverem, vocês precisam dos itens. Ou de alguma ideia muito melhor que a minha. Já tá. Que jeito. Não tem, velho, na moral, mano. Ah, sei lá, de repente, vocês têm alguma puta ideia. A minha ideia já foi, tipo, já foi cogitada. Os próprios deuses usaram os itens, tipo, tá ali. Eu só penso em voltar no tempo. Isso é interessantíssimo. Pode já quebrou os selos mesmo, filho? Já quebrou todos? Bate louco, faz paradoxo nesse caralho aqui, que foda. Ah, paradoxo agora tá liberado. Tá liberado. O carinha ia gostar. É, legal. Seria uma boa, mano. Carlinha gostou. Aí eu ia voltar mais velho. Né? fazer o ultimato. Fazer o bagulho do ultimato agora, na volta do tempo, pega todos os itens, não deixa o Garlof pegar o. Ter a. O bracelete e a colher. É só pegar antes dele. Então, mas é voltar no tempo. A gente pega esses dois itens, acha todos. Pega os 18 ali, volta no tempo antes dele pegar a colher e o e a bracelete. Pega os dois e volta no tempo. Então a gente vai ter os 20 itens. Só que voltando você vai ter que chegar pro pessoal de São Paulo e falar. E do nada que são explosivos. Multiverso. Porque eles estão vivendo uma, tipo, meio que paralelo com a gente? Existência? É toda a existência. Eles já estão alguns anos na frente, né? É bom se abonar o que, que pode acontecer. Caso a gente não consiga resolver o problema. Não, porém. Caso a gente resolva. É, também. Quais seriam as consequências? O pior que essa minha ideia é uma ideia se cogitar, viu, mano? Ah, as consequências que acabou o tormento, né? Bem, tormento 20, reboot. Filho, algum jeito desejo, alguma coisa. Não sei, vai resolver alguma caca aí, mano. Que... Ninguém tem mais jeito de voltar no tempo, não? Bom, pelo menos se o Garlof absorver toda a tormenta, se os caras matar o Garlof, pelo menos acaba toda a tormenta. Se a tormenta agir como um cérebro. Ela é só uma colmeia, é tipo de colmeia. É igual ele mesmo. É uma coletividade. Eu esqueci de te perguntar uma coisa pra você. Uhum. Quando a gente tava lá na cemitério dos dragões, uhum. Que eu falei... Cemitério dos dragões. Que eu falei... Eu falei que eu ia tentar transferir a alma do Tarrasque. Uhum. Pra um molde de um mini golem. E foi. Foi? Foi. Tá, então esse golem tá com a Lena. Tá com quem? Com Lena. Com Lena. Você deu um mini golem Tarrasque pra ela. Não, porque é o seguinte, eu pensei, eu falei, cara, se. Tá com a mamãe? Tá com a minha mãe? Não. Porque eu pensei assim. Lena tá brincando com o robôzinho assim. Ah. Ela fica mexendo, mexe os bracinhos. A intenção. Ela faz assim, anda, anda. Aí ele anda. Aí não anda, ela faz assim, sopra nele, ele começa a se mover. Duvida. É porque assim, eu pensei, cara, não faz sentido pra minha progressão de personagem. Se a Toph queria que o Tarrasque tivesse uma vida, pudesse viver, só que sem a maldade, por que ela traria ele pra Arthur? Tá ligado? Então não teria nenhum motivo pra fazer um Eva dele. Entendeu? Só corromperia ele muito mais. Até tem. Todos precisam fazer sacrifícios agora. Tá, mas assim... Pra que a existência não seja destruída. Tudo bem, mas ainda assim não seria o propósito. Entendeu? Por isso que eu deixei com o Lena. Tá, assim, pelo menos assim ele vai viver do lado da vida. Não do lado da morte, da destruição, entendi. De dor. Entendeu? E outra coisa... nunca foi o Ina que deixou, né? Não. Nunca foi. Nunca foi. Cegar ela? Ah? Cegar ela? Não, aí eu já não sei. Vai matar. Cegar ela? Não, nunca a foi o Ina. Isso daí já é coisa sua, já. Isso daí eu não sabia. Você pôs no histórico que ela disse que o Ina cegou ela pra que ela não visse a maldade do mundo. É verdade. Não foi a Ina. Ela disse, não quer dizer que ela falou a verdade. Exato. Aí agora eu tô livre agora pra armazenar a Lotus. Pronto. Agora eu consigo. Tá zerado de alma. Hã? Tá zerado de alma. Não, eu só ia conseguir controlar a Lotus 100% o dia que a Toph não tivesse mais ódio. Ah. Entendeu? Ou seja, ela não codiou o pai dela, ela não codiou nada. Sempre foi um bode expiatório. Sempre foi a canalização dela. Ela sempre odiou ela mesmo. Por ter matado a mãe dela. Você tá parecendo aquela vivinha lá do Evangelho. Asco? Sim. É. A Toph é asco. Não, nunca. É, isso aí. Para pensar. Vambora. Vai dormir no hospital pra você ver o que o Shinji faz. Tá de boa.